Projeto X Podcast. Chave que guarda o poder das trevas, mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os à valente Sakura que aceitou esta missão. Liberte-se! Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje a gente vai falar sobre garotas mágicas, flores de cerejeira, penas, bichinhos falantes, acho que amores estranhos, talvez? Ou não convencionais, ou não ortodoxos? Enfim, o tema de hoje é Clamp, gente. Olha a responsabilidade, olha a responsa. Eu sou Fernanda Fofonca e não existem coincidências neste mundo. Existe apenas o inevitável. Ah, eu sabia. Ah, eu tinha que usar essa. Aqui é o Seiji e por culpa do Hitsuzen, a Fer roubou minha apresentação. Porra, Seiji. Hoje, na verdade, a gente tem dois convidados com a gente. Só eu e o Seiji que tivemos culhões pra gravar o cast de Clamp. Eu sou o Bira e o baralho mágico da Sakura Card Captors possuíam fotos pornográficas. Meu Deus. Meu Deus. Não, olha, eu sei que Sakura tem algumas coisas meio tensas, ainda mais no mangá, mas não tinha pornografia. Vai. Eu não lembro disso, peraí. Tinha pedofilia. E a Oi, Yuri. É tudo o desejo oculto das criadoras, né? Então. E eu sou o Shaoran, sou o dono do Clamp Project e estamos aqui no encontro de mais um sonho. Oh. Opa! Pessoas com frases épicas e momentos épicos. Eu não aproveitei e jogo num montagem, pelo menos. Boa! Pra quem não sabe, é um dos maiores estúdios de criação e produção de mangás. Eles têm, tipo, diversos sucessos, como Sakura Card Captor, Guerreiras Magic Reacts, Chobits, X, Tsubasa, Holic. Cara, muitos. Eles têm mais ou menos 25 obras publicadas nesses 20 e poucos anos de carreira. Até 2006, assim, a gente não tem um dado tão atualizado, mas até 2006, ela já tinha ultrapassado a marca de 100 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro. Só Tsubasa, por exemplo, vendeu cerca de 20 milhões, sendo até hoje a maior obra por extensão da Clamp. Mas, Seiji, como que surgiu a Clamp? Qual é a origem? O que é a história delas? Bom, a base para o que a gente conhece como Estúdio Clamp mesmo, ele surgiu em 1984 com uma reunião de 12 estudantes de um clube de astronomia para desenhar doujinshis, bem numa escola da região de Kansai. E a gente sabe que é um doujinshi, né, na verdade. Ele se baseia de uma obra já bem conhecida, eles fazem suas próprias versões. Os fãs desenham suas próprias versões. Acho que a versão mais conhecida mesmo do doujinshi delas foi de um yaoi de Cavaleiros do Zodíaco, que na verdade não é tão difícil de imaginar isso, né? Pois é, né? Não, minhas mãos. Mas então, não é tão difícil. É agasalhador de croquete, velho, não conta. Mas não é difícil de imaginar um yaoi deles, pô. Eu, Afrodite, o bicho de lagarto. Tá bom, você fez o seu ponto aí. Pois é. Então, mas continuando. Então, toda essa fase mesmo foi de uma fase amadora, né? De doujinshi que elas faziam. Só que na fase profissional, que elas realmente decidiram entrar no profissionalismo, que foi em 1989, elas começaram com um mangá chamado RG Veda, na revista Wings. Só pra, por exemplo, quem não sabe, o mangá hoje tá sendo publicado pela JBC, quer dizer, desde o final do ano passado. É o primeiro mangá delas, o mangá mais antigo, mas que só chegou pro Brasil agora, e né? E mesmo assim, mesmo sendo mais antigo, ele sempre tem os dois personagens principais sempre se envolvem nos futuros de Tsubasa e dos outros sim, mangás, com certeza. Né? Com certeza. Se bem que todo mundo se envolve em Tsubasa, né? Que é legal, né? Mesmo muitos dos criadores, eles sempre mantêm os traços, como na Clamp, mas eles geralmente esquecem a característica do personagem. É a essência. É a essência. Na Clamp, elas gostam de manter isso. A galera fala, ah, eles estão reciclando personagens. Eu não acho que é bem assim, né? Porque, tipo, você consegue perceber que ele se molda a história. Os personagens, ela conseguem se moldar a história, sempre mantendo o fluxo dela corrente. E a RGV é exatamente isso. Pô, o primeiro projeto delas, 25 anos atrás, ainda se envolve todos os mangás novos. Não, e se tu criando. Olha, olha, por exemplo, o traço, né, que eu tô comprando o mangá, o traço é muito bonito já na época. Pro primeiro mangá delas, cara, tá muito legal se tu vê toda a questão de traço, de história, de enredo. Exatamente, sempre foi bem, bem tratado, bem feito do modo delas, né? Por exemplo, a mesma coisa que você pode dizer. Se você pegar o traço de One Piece, o primeiro mangá, tipo, não era lá essas coisas, né? Você dava desgosto de você. É, mas não mudou muito. O One Piece continua com traço feio de doer, pelo amor de Deus. Evoluiu um pouco, pera aí. É o que eu tô dizendo. Mesmo se passando 25 anos, elas conseguiram não tirar a essência desse traço, entendeu? Você ainda consegue perceber a influência dos traços antigos nas obras novas dela, como Dead Seven. É óbvio que tu percebe diferenças, né? Tu pega, por exemplo, um mangá como Holic, tem um traço bem diferente do que elas vinham fazendo, se tu comparar com Sakura e tal. Mas ainda assim, tu sabe, tu olha pro traço e diz, isso é Clamp. Exatamente, e... você consegue perceber. O Clamp, assim, o que acontece? Elas, antes de fazerem qualquer obra, elas pegam e decidem qual traço a gente vai dar pra esse tipo de obra. Elas decidem, fazem alguns rabiscos, e aí elas decidem como é que vai ser a base. Cada obra tem um traço único. Se você for olhar bem, nenhuma obra é igual. Tem sempre alguma diferença. É uma coisa muito interessante do Clamp também. Não, e aí tu pode dizer não só o traço, mas, por exemplo, tem muita gente que olha pra Clamp e pensa, é shoujo. Não. Exatamente. Tu pega Tsubasa, é um shounen. Tu pega Chobits, tu pega Holly. Não sei, nem mais maduro. Olha, é o Chobits e a Eti, né? Então... É, elas não ficam presas a um estilo de tanto de traço quanto de enredo. Elas conseguem fazer várias coisas. Acho que até pelo fato de ter quatro pessoas pensando, elas conseguem justamente... ter um equilíbrio legal nas obras, né? E aí, o que o Shaoran disse, né? Por exemplo, cada um tem seu traço próprio. Você vai ver personagens dos outros mangás, mas eles... é, como eu posso dizer, a personalidade deles vai se moldar ao que está acontecendo, né? Isso que eu achei também sempre muito bem bolado das quatro. Com certeza. Já que a gente falou um pouquinho, né, do que é a Clamp, mas vamos falar então das quatro principais integrantes. Porque, que nem o Seiji falou, começou com 12, mas esse número foi reduzido até que, quando estava lá durante o lançamento de RGVEDA, sobraram só quatro integrantes, que são as que realmente são a Clamp, né? Que trouxeram Clamp até os dias de hoje. Sim. Aliás, queria fazer uma ressalva. Eram, de fato, 11 integrantes, mas tinha uma pessoa, que era a Inoue Yuzuru, que ela desenhava de vez em quando, assim, como passatempo junto com ela. Na prática, ela chegava mesmo a ser umas 12 pessoas, mas elas só listavam 11 membros nos créditos e tudo mais. Ah, isso explica porque eu leio muitas coisas falam de 11 pessoas, né? As membros do Clamp são a Tamaya Akiyama, a Lisa Sei, a Sei Nanao, a Shinya Oni, a Soushi Hishika, a Okion e a Kazui Nakamori. Cada uma foi seguindo seu rumo, entendeu? Algumas fizeram algumas obras juntas, como a Lisa Sei, que publica com a Nanao Sei, que é a parente dela, pelo menos é o que eu acho, e a Tamaya Akiyama. Ela é ex-membro do Clamp, mais conhecida, porque ela que desenhou The Raid e continuou com o Cluster depois de sair do clã. Mas as ex-integrantes ainda são mangakás ou elas seguiram rumos diferentes? Algumas ainda são mangakás. Outras, assim, desistiram do rumo, acharam que não era mais pra elas. Algumas, assim, por exemplo, a Okion, ela nem chegou a participar de RGVEDA, ela foi embora. Acho que na época da publicação de RGVEDA já tava 7 integrantes, não era isso? É uma coisa assim, porque elas receberam a proposta da revista Wings, de publicar em 1987. Uhum. E RGVEDA começou a ser publicado em 1989. Então já houve uma redução de membros antes do processo de concepção de RGVEDA mesmo. Então acho que a gente vai falar um pouquinho das integrantes, né? De quem são esse pilar, né? Não é que é um pilar. Quem é a Clamp, né? Quem são as donas da Clamp? O que, que forma a Clamp? Bom, a primeira, acho que talvez a mais importante de ser falada, é a da Nanase Okawa, que é a líder, na verdade, do grupo. É a roteirista principal, é a que também discute com as editoras e também cria as histórias e os mangás do estúdio. Teve uma curiosidade, porque acho que no aniversário da Clamp, ela mudou o nome pra Guerra Okawa. Só que acho que foi em 2005 isso aí, 2004. Mais ou menos, né? Em 2004 ela mudou o nome pra Guerra Okawa, em virtude do aniversário da Clamp de 15 anos. Só que aí depois, em 2007, ela voltou o nome de Nanase Okawa. É bem mais fácil de dizer, hein? Concordo. Ah, sim, né? Mas acho que falando de Clamp, acho que ela, de fato, acho que é mais relevante, é mais importante, na verdade, do grupo, né? Eu vou falar da Mokona Papa, a minha membra do grupo favorita. Só por causa causa do nome? Não, não por causa do nome, porque realmente eu sempre gostei mais dela do que das outras integrantes. Por ela ser assim, vamos dizer, entre aspas, um pouco mais conservadora no estilo de ser japonesa, né? E ela nasceu em Kyoto, ela é a desenhista principal do grupo Clamp. E uma curiosidade que eu sempre gostei nela é que ela adora e sempre se veste com roupas tradicionais japonesas, os kimonos, né? E ela gosta tanto dessas roupas que ela lançou livros e faz consultorias relacionadas a essas roupas. Não é à toa que você vê nos mangás dela, a Yuko, por exemplo, usa kimonos e sempre roupas tradicionais japonesas. E ela botou o nome dela em um dos membros que aparece no um dos primeiros mangás dela, que foi As Guerreiras Mágicas de Harry, que é o Mokona, que eles chamam de Shiromanju, né? Que é o bolinho branco. Que depois aparece em Tsubasa Holic. Exatamente, elas aparecem em Tsubasa Holic, que sempre fazem aquela interligação entre o Shiromanju e o Kuromanju, né? Que são a Mokona branca e a Mokona negra. E é mais ou menos isso daí. É por isso que ela é minha personagem favorita do grupo Clamp. E ela tirou a papa do nome. Exatamente, ela tirou e deixou agora só Mokona. Ela não gostava desse aspecto infantil, ela tirou. Mas também convenhamos, Mokona Papa, que nome é esse? É, realmente é meio estranho. Mas assim, ela até fez um livro infantil, entendeu? Bom, eu vou falar então da Miki Nekoi, ou Tsubaki Nekoi, né? Porque também junto, no aniversário de 15 anos, ela tirou o Miki, justamente porque ficavam comparando com o Mick Jagger, e ela não gostava disso, então ela transformou o nome em Tsubaki Nekoi. Ela nasceu em 21 de janeiro de 69, em Kyoto também. Ela também é desenhista, só que ela auxilia Mokona. Ela já foi a ilustradora principal em algumas obras, como Ish e Legal Drug. Mas se eu lembro bem, o Nekoi, né, o da Tsubaki Nekoi, ela deu o nome pra um dos personagens de X. Sim, tem um. Isso, aí, eu lembro. Ruha Nekoi. É que controlava os lobos lá. Então sobrou pra mim a Satsuki Garashi, que ela é conselheira do grupo, além de fazer o character design do Line Art também. É conselheira da Okawa e também fez o character design de Shobits, Line Art, Tsubasa Zoar Chronicles e Holic. E assim, ela é uma de paixão, é Gohou Drug, tanto que tá desenhando aí feliz da vida. E assim, uma curiosidade interessante sobre esse membro do Clamp é que o Atashi no Tsuki Naruto, a gente sabe que é uma história sobre a Satsuki, na verdade. Fala sobre o amor que ela teve. Na verdade, esse mangá ele veio pro Brasil como uma pessoa amada, e eles são várias histórias curtas, assim, né? Capítulos sobre, enfim, sobre amor, encontros, desencontros. Ela fez em homenagem a esse garoto. O que que acontece? Ela sofria bullying do grupo de garotos e vinha esse garoto proteger ela. Ela acabou se apaixonando por esse garoto, mas eu não sei que final esse relacionamento teve. Ela também tem o nome de uma personagem, né, em X. Sim, é. A Satsuki. É, a Satsuki e a Toji, né? Essa daí é do Dragão da Terra lá, que gosta de um computador. Sim. É o Beast. Não sei se muitas pessoas conhecem o X no Brasil, porque eu acho que ele não foi tão famoso assim, não é? Ele é um mangá relativamente, vamos dizer, velho. Ele foi publicado, o quê? Uns 10 anos atrás? Aqui no Brasil foi publicado há uns 7, 8 anos atrás. É, isso é uma pergunta. Ó, a informação que eu tenho, eu não sei se ela está correta, mas o X foi paralisado por causa de uma briga de um membro antigo que queria, como eu posso dizer, os direitos autorais pertenciam a ele sobre a história de X. Isso é verdade? O X foi paralisado porque a Asuka, a Monthly Asuka, que estava publicando o X, não queria mais publicar por causa de uma sucessão de desastres naturais que aconteceram no Japão. Isso enquanto o X estava sendo publicado. Como o X fala de fim do mundo, né? Coisas assim. O que aconteceu? Acabou que a Monthly Asuka não quis mais publicar e elas tiveram que correr atrás de uma outra forma de publicar esse final. Só que até hoje não conseguiram, entendeu? Acho que elas vão lançar de repente em tocorrão inteiro, não sei como é que vai ser. De repente vai ser que nem o que aconteceu com o Shaman King, né? Que ele foi cancelado, deram um final qualquer. Aí começaram outro mangá e cancelaram, e começaram outro e agora tem esse novo aí. Na verdade, o Shaman King terminou a história dele no Kanzenban, na edição especial. É, que não é com o Raul Asakura que vira o Shaman King. Na verdade, o Raul viu o Shaman King. Sim, mas isso é assunto para quanto pode. Não foca, não. Acho que a Clamp, que nem a gente conversou, né? Ela tem diversas características, eles têm muitas obras. As obras, elas não seguem o mesmo gênero e nem o mesmo estilo. Porém, tem alguns elementos que, em uma ou outra obra, tu sempre vê presente, né? Alguns detalhes, algumas características que a gente consegue extrair, vamos dizer assim, da Clamp, que eu acho que faz parte do estilo delas. Acho que em todos os mangás da Clamp, sempre tem garotas mágicas ou garotos com poderes especiais. Não, todos não. Tem alguns poucos, né? Tem aqueles lá, o Legal Drug, por exemplo. Eu tava vendo aqui, por exemplo, a gente tem muitos que envolvem magia, e a gente tem alguns que é tecnologia, como Angelic Layer, Chobits. É, exatamente. Mas que dá aquela insinuação que seria algo mágico, entendeu? Algo ligado sempre a... Não, cara, Sakura. Ó, Sakura, Tsubasa, Holic... Hey, Art. Pô, já tá no nome, né? Guerreiras Mágicas. Outra coisa que eu acho que é comum é essa questão de terem sempre, assim, seres fofos, vamos dizer assim, como guias, guardiões. Que a gente tem um exemplo do Mokona, que o Mokona até aparece em várias obras, do Kero. Oh. O Kero, ele até tem a forma original dele, né? Mas ele tá sempre como um ursinho de pelúcia. A gente tem o Iroge. Isso. De Kobato, né? Então, até a gente pode dizer que os robozinhos lá em... A Sumomo e a Kotoko em Chobits também é quase um bichinho fofinho. A Maria Moro de Exholic. É, a Maria Moro. Então, elas sempre têm, assim, esse tipo de... elemento, né, junto com a história. Não em todas, a gente tem que entender que isso são algumas coisas que a gente encontra com frequência, mas não necessariamente que estejam em todas as obras delas, né? Elas também gostam bastante de flor de cerejeira, principalmente quando é relacionada a Sakura. Velho, como tem muita flor de cerejeira naquele anime. Exatamente. E eu me pergunto, quantas aves a Clamp depenou? Sim. Pra X, eu acho que elas mataram, assim, todas as aves do Japão. Deve ter tido uma crise lá. Acho que foi por isso que cancelaram. Estavam matando muita ave. É, né? De repente foi isso. É o caso do Armageddon. Porque, assim, sempre tem no fundo aquela coisa de efeito ou flor de cerejeira ou pena, né? E elas sempre ligam, por exemplo, essa troca de árvore de cerejeira com outros mundos, né? Tanto seja o mundo espiritual quanto outros mundos mesmo, né? Outras dimensões, posso assim dizer. É, não é à toa que é um dos pontos frequentes no Tsubasa Chronicles. Baza, guerreiras, por exemplo, guerreiras mágicas assim, elas são transportadas assim pra outro mundo. E daí a gente vem com algo que é muito frequente também, que é a Torre de Tóquio. A Torre de Tóquio, ela é sempre muito característica, assim, nos animes. Ela, de alguma maneira, ela acaba aparecendo na história. Em Sakura a gente tem. Tsubasa a gente tem. Oh, em X, a batalha final ali, porra. Ah, seria na Torre de Tóquio, exatamente. Em Rei Art, elas se teletransportam da Torre de Tóquio. A Torre de Tóquio sempre tem alguma ligação, assim, digamos até espiritual com a história, né? Alguma coisa exatamente importante acontecendo ali. Acho que o final de Sakura, ou da primeira temporada, né, de Sakura, foi lá na Torre de Tóquio, né? Então, tá sempre presente. É um elemento chave, vamos dizer assim, na história da Clamp. Uma coisa que é legal, que eu particularmente gosto muito, que é a questão dos crossovers e dos easter eggs que elas gostam de colocar nas séries. Porque, às vezes, tu vê, assim, uma mençãozinha, algum mangá... Que nem, por exemplo, em Chobits, que a gente vê a mãe da Tomoyo comprando um bolo. Que nem o Ichiro Mihara, de Angelic Layer. É. E assim, ele que inventou o Chobits. Ele é o marido da Hibia. Isso, da Chito. Se eu lembro bem, eu não sei se foi no anime que eu vi ou se foi no mangá. Em alguma cena de, acho que é Tsubasa ou é Holly, que aparecem as Guerreiras Mágicas. Aparece. Aparece, sim. Eu acho que eu lembro de uma coisa assim, sim. Mas o anime de Tsubasa, tipo, não seguiu assim a linha. Foi, exatamente. Eles foram pra mundos primeiros do que foram no mangá. Bom, mas em crossover, Tsubasa tá cheio mesmo de crossover. Tsubasa foi feita exatamente pros crossovers, Tsubasa, né? Tsubasa é crossover. É, ué. A ligação direta com Holic já é clara. Já teve relação com Angelic Layer, com Chobits, também Rei Art. A relação meio indireta com Cardcaptor Sakura também. Mas, por exemplo, eu acho que os únicos personagens originais 100% de Tsubasa é o Fai e o Kurogane, né? Fai, Kurogane, Meiwan, Shinru. É o Kyle, ele também é original de Tsubasa, e acho que é isso. E olha que Tsubasa tem muitos personagens, né? Sim. Mas muitos, eu achei bem bacana essa ideia desse mega crossover que elas fizeram, assim, tipo, enfim, de tu pegar muitos personagens até antigos, que estavam meio esquecidos, e trazer eles de uma forma diferente, mas não dizendo que é o mesmo personagem, sim, que é aquela mesma pessoa numa outra dimensão. Quer dizer, tu imagina, pô, tu já criou teu universo numa dimensão diferente, né? Tanto que elas dizem assim, a alma é a mesma coisa, entendeu? Ou seja, mesmo que seja uma pessoa diferente, numa dimensão diferente, a essência dela é aquilo ali. Exato. É a continuação daquele. Até que a gente falou no começo, que os personagens, mesmo depois de anos, de repente sendo deixados na prateleira, eles voltam e a personalidade deles é a mesma. Uhum. Aliás, tem uma ressalva de um personagem exclusivo de Tsubasa, sim, que seria o Shogo. O Shogo, ele não existia no mangá de X. Ele existe no filme de X, substituindo no Kakyo. Ah, é verdade. Seria um personagem original, então. É, realmente. Cara, tem até personagem de RGV da em Tsubasa. Tem, o Ashurao. Não, e eles têm personagens que são até bem desconhecidos, né? Tipo, a como é que é o nome dela? A Miyuki-chan. A Miyuki-chan, ela sempre aparece no mangá em algum canto aleatório. Exato. Ela é tipo o Wally, né? É, como se fosse. Isso acontece, nos, assim, até o 14º volume, 15º. Se não me engano, 15º já começa a história de Tóquio. Ela acho que ela não aparece em Tóquio. Porque só tem aquela turma lá e acabou. É, a partir dali, como o mangá ficou muito mais sério, eu acho que ela não apareceu mais. Pelo menos eu não notei enquanto eu editava os mangás, notei nada. Cara, era muito legal esses crossovers. Ou, por exemplo, ali em Holic, tu via Yuko mexendo nas coisas da loja e do nada ela pegava o báculo da Sakura, cara. Sakura. É sensacional aquilo. Eu lembro, isso pertenceu a uma menina muito fofinha, não sei o que, que é muito, muito bom. Uhum. Sempre dá aquela vontade a mais de ler pra, pô, vai aparecer, sempre vai ligar alguma coisa a outra. É um easter egg, né? Pra quem é fã de Clamp, pô, você fica doido vendo. As orelhinhas da Ti. É, o Atanuki usando as orelhinhas da Ti. Acho que uma outra característica, assim, bem forte é a questão dos olhos, né? Os olhos na Clamp, eles são bem importantes. O Fai, por exemplo, que tem os olhos mágicos, né? A magia dele tá nos olhos. É relacionado aos olhos. A visão do Atanuki, do Domeki. Tu tem em Tokyo Babylon também. Isso, é, o Shaoran que lacrou metade do olho dele. Como se fosse o coração dele, né? A alma dele que ele tentou dar pro outro Shaoran. Pois é. Sempre tem pelo menos um olho mágico ali. Que assim, e mesmo que os olhos ele não tenha questão mágica relacionada, os olhos em si eles são importantes. Elas sempre tratam os olhos como uma parte importante, né? Aquela coisa, os olhos são as janelas da alma. Então, ele sempre tem uma importância pra história. E o Guilherme ia citar até um exemplo, tá até desculpa de interromper dele, mas tem a questão do Subaru também. É, o Subaru é verdade. O que acontece? O Seishiro perde um olho pelo Subaru, e mais tarde o Seishiro tira um olho do Subaru. E esse olho retorna pra ele porque foi o que o Fuma conseguiu salvar do Seishiro depois que ele morreu. Aí, aceitando esse olho, o Subaru se tornou Sakurazuka Mori. Ele realmente, tipo, como se ele tivesse pego a alma do Sakura Mori, a essência do Sakurazuka Mori para ele. Eu acho esse lance dos olhos realmente muito, muito interessante nesses, né, conceitos que elas dão, de o olho ser poderoso, né? Acho que é uma coisa até dos orientais, né? Eles têm isso. É, se você quer conhecer alguém bem, você olha nos olhos dela, mais ou menos algo assim na clã. Não é à toa que no traçado japonês os olhos são grandes. Gente, não tem nada a ver com o fato deles se sentirem chateados porque os olhos são fechados. Não, é justamente por eles acreditarem que o olho ele transmite sentimento, né? Então. Por isso o grande destaque. Acontece, como o Clamp começou como um antes de, assim, doujinkas, elas faziam doujinshis, e é hoje. Tanto que tem uns famosos, que era a revista Shoten. Shoten é o nome da revista. Elas publicavam doujinshis e é hoje essa revista. Então, mesmo quando elas não deixam muito evidente que tem um yaoi, tem alguma coisa. Tem algumas coisas assim, tipo, o Saiga e o... Cara, esqueci o nome dele. O Saiga não é do... Saiga de Gold Drug, sim. Você percebe que ali tem um romance yaoi, né? Porque é praticamente só os dois no mangá. Mas sabe assim que eu vejo da Clamp? Tem muita insinuação, né? Tu tem, por exemplo, a Tomoyo. Principalmente se tu lê o mangá, tu percebe que a Tomoyo, ela é apaixonada pela Sakura. Às vezes eu tento discordar um pouco de quem fala do Yukito e do Toya, porque o Yukito, na realidade, não é um ser humano. Ele é assexuado, né? Embora ele tenha a aparência física de homem, mas ele é um ser assexuado, porque ele não é humano. Eu lembro que eu ficava muito indignada quando eu tava lendo Tsubasa e o pessoal acompanhando, e tinha aqueles grupinhos que falava do Fai, do Kurogane, sabe? O Kurofai. Enfim, elas sempre acabam dando uma insinuação, embora muitas meninas gostem, eu particularmente não gosto de yaoi, mas eu não acho que seja algo agressivo, elas conseguem fazer um bom trabalho. É, exatamente. Do mesmo jeito que o romance seria heterossexual, também não é algo agressivo. Né, algo que vai fluindo com o tempo. Aquele romance mais clássico que demora capítulos, mangás pra se desenvolver. Pega Kobato é assim, né? Antes de Gate 7, você não via beijo no Clamp, regularmente. No primeiro capítulo de Gate 7 já tem um, ou é no segundo capítulo? É no primeiro. É o Modori Tori. É o Sutra que a Hana usa. Mas sabe, tem uma única coisa, na verdade, que me incomoda na Clamp, que eu vou dizer, é em Sakura, mas não é yaoi, não é yuri, não é nada disso. E sim, pedofilia que elas botaram, cara. Porque não tem como um professor de 20 e poucos anos, 30, se apaixonar por uma menina de 10 anos. É um professor tarado de literatura. Cara, esse pra mim é o único que não desce. Porque no anime, eles só mostravam, na verdade, mais a menininha se apaixonando pelo cara. Não dava tanto a entender que ele correspondia. Mas no mangá, cara, ele pede ela em casamento. Uma aliança. Isso pra mim é a única coisa que eu vou dizer que me incomoda, sabe? É essa coisa da menina de 10 anos e o cara de 30. Mas eu acho que o que elas querem dizer é o seguinte: o amor, ele não tem uma barreira. Não tem barreira, não tem nada a ver. Não importa se é homem, mulher, se é um robô. Na verdade, tem uma barreira chamada lei. É, enfim. Tem uma outra coisa, é que elas sempre botaram a Rika como uma pessoa, assim, muito madura. Madura. É uma coisa bem assim. Mas mesmo assim, 10 anos. Eu também acho que, tipo, sei lá, né, mas... É, não, mas se a gente for ver, a Clamp sempre pegou vários tipos de amor, né? Tem, pô, um cara que é apaixonado por um robô. Em Chobitsu, é. Se a gente tem um cara que é apaixonado por um outro cara, mas que na verdade não é um cara, né? Porque ele, enfim, é um ser. Mágico. Ixi, afinal de contas, de que sexo é a... O Hakura, ele é assexuado. É um anjo, né? O Ashura de Rigveda é assexuado, o Ashura é que nasceu. Não o Ashura O. O Ashura O acho que era homem mesmo. Tanto que ele devia ter um caso lá dele com o Tachaku Ten, não sei. É o que dizem todas as pessoas que shippam os dois. Sim. Não sei de nada. Mas acho que eu entendo essa mensagem. O amor transcende qualquer coisa, né? Não importa se tu é humano, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é robô, se tu é um ser, enfim, espiritual. Não importa a natureza que você seja, né? É legal, menos a parte da pedofilia. Até onde a lei permite, né? A gente, na verdade, aqui também já começou a falar um pouquinho de algumas obras, mas acho que a gente vai pegar uma listinha aqui com as principais obras, né? Até, tipo, vocês vão ver justamente essas que a gente já mencionou. Não vamos falar todas, porque elas têm muitas obras, mas acho que vamos focar nas que são mais conhecidas e, principalmente, nas que o mangá veio pro Brasil. Quer dizer, todas essas obras que a gente vai falar, vocês vão encontrar no Brasil publicado. Quem quiser ler, quem quiser comprar, tem acesso. Bom, mas, então, acho que o primeiro obra mesmo pra falar é o RG Veda, né? O primeiro, cara. Um mangá bem violento, viu? Porra, que da hora. Cabeças decepadas. Pô, é da hora, pô. Eu nunca vi. Esperaria isso de Clamp, né? Mas como foi o primeiro trabalho, tudo bem, a gente releva, né? Porque ele tem bastante da parte de mitologia hindu, bastante relação, né? Praticamente do clã Ashura, clã Yasha, toda aquela relação de guerras entre deuses. Cara, é um mangá que eu li faz muito tempo, viu? Porra. E tá sendo lançado recentemente no Brasil. Então, o RG Veda, pô, é um mangá bem... disse, recomendado, cara. E muito esperado pelos fãs, eu acho. Eu creio. Quando chegou aqui, eu fiquei doido. Eu sei que na verdade, uma vez me falou, ah, assiste os OVA, né, e tal. É, porque tem OVA, tem, acho que são dois OVAs de RGV. Daí eu acho que eu cheguei a assistir um OVA, mas eu não entendi nada, obviamente, né. É, muito resumido, né. Ele pega só, assim, a parte ali do meio, o miolo, assim, do meio do mangá e bota ali em dois OVAs. E o legal de ver é que, tipo, é o primeiro mangá delas, foi feito no final da década de 80, início da década de 90, 20 e poucos anos atrás. E eu particularmente acho que o mangá, ele tá atualizado, tá com um traço bonito. Porque é diferente de tu ver umas coisas que estão de 20 e poucos anos atrás e que o traço hoje parece que já não se enquadra mais, né, com o que tem hoje no mercado. Só que o Babylon, eu acho que é o mangá yaoi delas. Não, brincadeira, brincadeira. Ele foi criado em 1990, começou a ser publicado, né? Ele tem cerca de 7 volumes. Os personagens principais são os gêmeos, né? Subaru e Hokuto Sumeragi. E o Seishiro Sakurazaku. Quem assistiu, por exemplo, Tsubasa, talvez lembre dele como o mestre do Shoran. O mesmo do olho do Subaru. Exatamente. Que ele aparece em X também. Ele é sempre aquele personagem meio misterioso, mas que tem uma certa carisma, né? Ele sempre tem um grande poder mágico, ele sempre anseia por mais poder mágico, né? Então que ele fica procurando o gêmeo em Tsubasa. Bom, eu brinquei, na verdade, né? Eu disse que era um yaoi. E pode ser que é um pseudo yaoi, né? Porque tu percebe que o Subaru, ele começa a se apaixonar pelo Seishiro, né? Bom, o Subaru, ele trabalha como um homeode, ou seja, ele lida com coisas sobrenaturais, assim. Outra coisa bem legal que envolve no Tokyo Babylon é a história da folha de cerejeira, né? Porque na história mostra que alguém conta alguma coisa pra ele em cima de uma árvore de cerejeira, mas ele esquece, tem todo desenrolado a história. E também tem o envolvimento da Torre de Tóquio, também em Tóquio que Babylon. Por exemplo, o Subaru, ele não podia nunca tirar as luvas, né? Tinha algum mistério. Por que, que será que ele não pode tirar as luvas? Enfim, só que o final de Tokyo Babylon não é em Tokyo Babylon. O final de Tokyo Babylon é em X. Exatamente. Ele terminou com 7 volumes, mas o final dele não foi contado em 7 volumes, assim, no mangá X. É, ficou um final aberto, né? Ainda mais com a morte da irmã lá, o Hokuto também, né? Aí não ficou muito esclarecido sobre o que ia acontecer. E aí, a relação do Subaru e do Seishiro com a morte da Hokuto? O que ia acontecer? Isso leva pra gente, já leva o mangá que tem o desenrolado do Tokyo Babylon, não? Que é o X-1999. Apesar do mangá ser lançado em 1992, ele até agora tem 18 volumes, porque a obra não foi completa, como a gente disse, ele tá em uma pausa, acho que, sei lá. Em um hiato. Deve ser a maior pausa que o Japão tem até agora, né? Deve ser de X. Ah, se a gente for ver, já tá em 10 anos, né? Porque ele foi paralisado em 2003. Quer dizer, o mangá durou 11 anos, foi paralisado e já tá paralisado há 10 anos. Exatamente. O que me deixou mais puto foi que eu comprei os 18 volumes pensando que essa bosta ia acabar e essa bosta não me acaba. Eu fui muito trollado nessa daí, cara. Eu até hoje, eu tenho desgosto por isso. Eu até hoje digo, se eles lançarem, eu nunca mais compro. Nossa, que exagero. Mas assim, na verdade, por que que ele foi cancelado? Acho que a gente mencionou, mas o mangá de X, ele fala mais ou menos sobre fim do mundo, o Armagedon e coisas assim. Então, o Japão tava passando por uma situação complicada e tudo mais. E eles resolveram paralisar e cancelar o mangá, né? Não publicar mais. É porque no X já tinha uma série de terremotos acontecendo, né? E no Japão também aconteceu. Os sérios terremotos. Aí teve a pressão, né, pra parar, pelo menos cancelar, dar uma pausa. E não só eram terremotos, como eram terremotos dos mesmos lugares que aconteciam catástrofes em X. Então, é como dizem, eu não vou dizer que é coincidência, eu vou dizer que era Hitsuzen, isso aí. Que coisa. Exatamente, porque não existem coincidências nesse mundo. Clamp me ensinou isso. Sim. Apesar que no início do X eu fiquei meio chocado com a morte da Kotori, né? Assim, pô, nossa, mas já mataram uma garota, assim, já no começo? Meu Deus do isso céu. Isso prova que Clamp não é para menininhas. Eu vou ser sincero, eu fiquei aliviado quando a Kotori morreu, cara. Ela é chata, eu sei, né? Peso morto, meu Deus do céu. É, mas já mataram uma garota, assim, do jeito que ela morreu. Então, gente, é isso que eu tô dizendo. Isso prova que Clamp não é para menininhas, por mais que as pessoas achem isso. É que eu olho pra menininhas, aí você mostra a Kotori decapitada lá. Não acredito, beleza. Pô. Enfiar a espada nela. Nessa vida tudo é fantasia. É claro que a gente tem mangás de menininhas, como Guerreiras Mágicas de Rearte, né? É, mas mesmo sendo um mangá de menininha, é super divertido, né? Guerreira é anime de infância, sabe? Tipo, porque eu lembro de ver no SBT Guerreiras Mágicas de Rearte. Quando eu olhei, assim, eu tinha meio que esquecido no meu subconsciente que eu tinha assistido Guerreiras Mágicas de Rearte. Mas quando eu olhei uma imagem, tipo, das três, né? Da Karo, da Umi ou da Fu. Ou, se você lembra da infância, da Lucy, Marine e Yen. Cara, quando eu olhei, ó, as três, assim, com as roupas, com a armadura e tudo mais. Cara, eu olhei, minha memória voltou, assim. Nossa, eu assistia isso, era muito demais. Eu queria ter essa armadura da Hikaru, né? Eu sou apaixonada pela Hikaru. Adoro personagens baixinhas e esquentados. Enfim. Cara, o primeiro contato de Clamp, cara, que acho que um monte de gente já teve aqui. Se não foi com Sakura, foi com Guerreiras Mágicas, né? O contato deles. O mangá saiu em que? 1993. É antigo também, né? É, eu nasci em 93, mas mesmo assim eu tive contato com ele, entendeu? Aqui, aos meus 6, 7 anos eu tive contato com ele. Eu lembro que eu assistia no SBT e tudo mais. Eu vou falar, a abertura em português era boa, viu? Verdade. E encerramento também, viu? As guerreiras mágicas, mágicas. No coração do mundo a gente vai viajar. É tipo isso. É assim mesmo. É assim mesmo, cara. Bom, a história basicamente tinha terra lá onde... Qual que é o nome da terra lá da princesa? Isso. Zefiro tava com problemas, a princesa Emerald convocou 3 guerreiras, 3 garotas, e elas foram abduzidas praticamente da torre de Tóquio. Foram parar nesse planeta, sei lá, nesse lugar estranho chamado Zefiro. Mundo alternativo, exatamente. Se tornaram guerreiras mágicas. A Hikaru dominava o fogo, a Umi dominava, acho que, o vento. Não, a Umi dominava a água, desculpa. E o fogo e o vento. Cara, eu acho legal, porque Guerreiras Mágicas é uma daquelas coisas que parece uma coisa, mas quando tu vai ver, é outra coisa a história, né? Ah, é verdade. Tem uma reviravolta, então é muito legal. Assim, é um anime shoujo, Mahou shoujo, né? Mas tem robô gigante também. Ele é um Mahou shoujo de mecha. Isso não existe, porra. Pera aí. Mas uma coisa que eu gostei no mangá quando ele saiu no Brasil é que eles trouxeram do mesmo jeito que foi no Japão, né? Onde você podia dar um novo nome pro mundo que elas criam. Ó, quem não leu, é um pouquinho de spoiler, mas é. E até hoje eu não tive coragem de riscar o meu mangá com o nome. Kashiketo Sakura. Foi com certeza a obra mais assim, conhecida mundialmente do clã. Teve uma série de anime de 70 episódios, mangás teve 12 volumes. Fora que em série animada também contou com as 3 ovais que vieram acompanhando os DVDs de temporadas. Deixou se contar o meio que um ová que vem antes do segundo filme, que é o Kero Nyomakase. É um sucesso retumbante do clã sobre uma garota chamada Sakura. É uma garota normal, como qualquer um que se encontra por aí, da escola do Japão. Claro, garota esforçada, que tenta ser a vida de torcida, blá, blá, blá. Chega um dia em casa, ouve um barulho estranho no porão e vai sozinha averiguar o que é. Ela vai com um bastão querendo bater com que é um bandido. Beleza, né? Porque a lógica se aplica, né? Porque você tem 10 anos, com escuta certeza. Um barulho em casa e vai com um bastão pra cima do barulho. Imagina que melhor, enquanto o bandido começa a bater com o bastão dele. Pô, vai que liga a carta. Né? É fácil. Olha, eu sei de uma coisa, a Sakura Cardcaptors fez eu querer muito, muito, muito ir pro colégio de patins. Mas, tipo, era muito frustrante porque a minha rua é uma rua de pedras, assim, de paralelepípedos jogados de qualquer forma. Então não tem como andar de patins na minha rua. Então eu era muito frustrada por causa disso, porque eu queria ir pro colégio de patins. Eu falei, Fê, isso porque você não leu Argear, sabe? Porque você não dava. Nossa, é verdade. Você ia voando, você não... Pra que gravidade, pô? Outra coisa, acho que interessante de Sakura, né? Por exemplo, esse lance de quando vem anime pro ocidente, eles sempre fazem censura e tudo mais. Nos Estados Unidos, a censura foi tão grande que eles transformaram o Chorão no personagem principal da história. Eles cortaram os 7 primeiros episódios e mudaram o nome do show pra Cardcaptors. Inclusive tinha uma musiquinha tema que era meio chiclete. Cardcaptors, a music adventure. Meu Deus. Caramba, hein. Outro detalhe desse corte americano é que o Crow não era Crow, era Clown. Não era Crow like Glow, era Clown like Cow. É uma coisa linda a pronúncia deles. Mas assim, o que vale a pena comentar que é a Gênesis, se não me engano, eles publicaram depois uma versão em dual áudio de todos os episódios em inglês e japonês do 1 ao 70, sob o nome original, Kashiketo Sakura. Graças a Deus. Ainda bem, né? Porque, pô... Assim, eu vou dizer, eu gosto muito do Shoran como personagem, mas coitada da Sakura, né? O anime é dela. O nome dela tá no título. E o legal dele é que muita gente teve contato exatamente porque ele passou na TV paga, no Cartoon Network, mas ele também passou na telinha do Plim Plim, lá na TV aberta. Sim, eu nunca tive TV paga, então eu só podia ver Sakura na Globo, só que passava de manhã, e de manhã eu estudava. Então eu deixava gravando Dragon Ball, e logo em seguida gravava Sakura. Então eu assistia Dragon Ball e Sakura depois, cara, era muito bom. Isso, que legal. E VHS, vocês ainda sabem o que é um VHS? Pô, eu tenho meu aparelho de VHS, pô, como assim? Mas o da Sakura eu lembro quando passou na Cartoon mesmo, lá pra 99, eu acho, 98, não me lembro. Estreou junto com o Sailor Moon R também, na mesma época. Em novembro de 2000, outubro ou novembro de 2000. Eu lembro também. Sabe por quê? Porque eu comecei a usar Shaoran um pouco antes de Kashiketo Sakura vir pra cá. A amiga minha, ela via Kashiketo Sakura já em VHS, todas as VHS que rolavam pela liberdade. Ah, legal. Então ela me contou sobre a série, tipo, eu gostei do personagem logo de cara, passei a usar o nick dele desde então. Desde então. Nossa, isso já tem, tipo, muitos anos. Não vou dizer que sou o primeiro, mas, pô, faz bastante tempo que eu sou o Shaoran. E ele tem também aquilo que não é um yaoi, mas sim um bro love, literalmente. Ele e o Kita, né? O dele é explicado, né? Que na verdade ele sentia atração por causa da magia, né? Mas, o final do mangá, particularmente, eu acho muito superior ao final do anime. Verdade. O final do mangá é sensacional, porque tem a diferença básica no final lá do mangá. Não, o lance do pai da Sakura, por exemplo, que não é nem mencionado no anime, né? Que o pai da Sakura, na verdade, era pra ser uma das metades da alma do Chloride, né? Então, cara, é muito foda. É, nem foi citado. O Clamp publicou numa revista ilustrada chamada Clamp no que aqui, falando sobre o final final de Kakeru Sakura, elas disseram que elas iam falar sobre a Naoko. Que a Naoko foi a única que não apareceu aqui, daquele final lá falando sobre amor. Mas a Naoko, ela tinha um namorado com o qual ela se correspondia por carta, por correspondência, que era a tecnologia da época. Mas eles só falavam de histórias de terror, né? Só falavam de histórias de terror, porque os dois eram apaixonados por isso. E, claro, que um dia queriam se ver, queriam se encontrar, ficar junto e tudo mais. Ah, legal. Realmente, é tipo a Naoko pra mim, whatever. Ela só tava ali pra assustar a Sakura com histórias de terror. Sim, pois é. Aí, o que eu queria falar é porque a gente tocou num nome muito forte na Clamp, que é o Chloe. Gente. Sim. E sempre com a presença muito forte relacionada a coisas que vão acontecer que ele já sabia antes, naquele mesmo esquema, né? Eu tenho só uma coisa pra dizer pra vocês. É tudo culpa do Chloe. Tudo, verdade. Ah, vai acontecer, eu já sabia, mas eu não queria me intrometer. Agora, quando chegar em Tsubasa, eu quero fazer umas perguntas. Porque Tsubasa, pra mim, teve um final muito... Depende, eu posso chegar ao Chloe? Pode. Posso chegar ao Chloe enquanto eu respondo? Porque pode. É tudo a ver com ele. Eu só queria falar uma coisa. Cardcaptor Sakura é importante nos mangás no Brasil. Porque quando veio o boom de mangás no Brasil, lá pra 99, 2000, Sakura foi um dos primeiros que teve aqui também, junto com os mangás da Conrad. E daí hoje, que é o volume 1, tu paga R$150. Exatamente. Ou saudade da época que se pagava pouquinho, né? É, um pouco depois da série animada que começou aqui. Veio junto com o Samurai X, Rurouni Kenshin, pros íntimos. E amor, custava R$2,90. Clamp fez de tudo mesmo, até bonequinhos pocket de luta, né? Oh, ou seja, verdade. Angelic Layer. 5 volumes só. E a pergunta básica, é um pato feio, Angelic Layer, ou não? Porque eu já vi muita gente falando. Eu não diria que Angelic Layer é um patinho feio, eu diria que o que acontece, com o sucesso de Cardcaptor Sakura, que foi muito retumbante, Angelic Layer entrou com aquela pressão de, pô, subir, vou entrar agora pra substituir, entendeu? Porque Cardcaptor Sakura tava acabando com o Angelic Layer. Começou, se não me engano. Sim, por aí, né? E, pô, o Angelic Layer entrou com muita pressão, entendeu? Muita expectativa. Só que, tipo, nem de perto, desculpa até, mas a personagem do Angelic Layer nem todos são tão carismáticos quanto os de Cardcaptor Sakura. A história em si é bem fraca, mas é uma história bastante criativa. Ah, e eu acho que o legal de Angelic Layer é que ele deu base pra Chobits depois. Ele deu base pra Chobits e ele tem referência também de Tsubasa, né? Que tem, tem uma verdade. Parte, um dos mundos que eles vão, que é só relacionada a Angelic Layer. Angelic Layer eu gosto. A única reclamação é que eu acho que ele é um pouco rápido em a narrativa dela, mas... Sim. Ele também tem uma coisa que a gente tem que considerar. O Angelic Layer, se não me falha a memória, ele era mensal. Geralmente com mangás mensais do Clamp, eles têm essa sensação assim, de estar sendo muito corrido. Mangá semanal do Clamp é uma coisa assim mais recente, tipo Tsubasa e Holly. Mas assim, acho que a gente tem que entender também que Angelic Layer tem um público, que é o público obviamente mais infantil. Até pelo estilo, né, de tu ter boneco que lutam. Pô, quem é que não quer ter esse tipo de coisa? É a mesma coisa que Pokémon, Digimon, Beyblade, whatever, esse tipo de desenho. Teve o mesmo boom, né? Claro que tem manga, tem histórias melhores da Clamp, né? Do que Angelic Layers, mas eu não acho ruim. É que eu tu tá comparando acho. Com uma quantidade de histórias não. muito boas da Clamp. Exatamente. Mas eu vou dizer, eu prefiro o anime do Angelic Layer do que o mangá. Eu acho o Concordo. Final do mangá... O final é meio estranho, o finalzinho do Angelic Layer, sabe? O final do anime é mais coerente, pelo menos. A coisa mais estranha de Angelic Layer era o fato da mãe ter vergonha da própria filha. Então, esse é um final ridículo pra mim, pô. Ela se afasta da filha porque ela tem vergonha. Totalmente nada a ver. Tem tanta vergonha que não consegue nem ficar perto da filha. Ela tem um problema físico, problema médico, né? Ela vai pra cidade pra se curar, achar uma cura. Mas é isso que eu tô dizendo. Você pode perceber em quase todos os mangás da Clamp, a figura da mãe é um pouco meio que apagada, mas sempre relacionada. É ou com laços bastante profundos, como a Sakura, ou com laços bem fracos, como Angelic Layer. Eu só sei que Angelic Layer tem o meu personagem, o Ichan, Ichiro Mihara. Ele é da hora. Aliás, a gente não explicou muito bem, mas o que é a história, na verdade, de Angelic Layer? Tu tem brinquedos, né? Eu posso até dizer que seria como Metabots, que tu tem aqueles robôs que lutam. Só que, na verdade, quem controla são os próprios donos, né? Esses robôs pela mente, que são chamados de Deus. Então, eles batalham. E é um jogo que independe de idade, de força física, de um monte de coisa. Acho que é bem interessante, né, o conceito. Que qualquer um pode ser um Deus e pode vencer independente do que seja, né? É o que eu acho, né? Porque se ele tivesse tido uma oportunidade melhor, uma aceitação melhor, hoje ele poderia ser com certeza um dos mangás, um dos dois mais famosos da clã. E só faltou exatamente esse incentivo pra ele. Pô, por que que o Japão não construiu aqueles robôs que pensam? Né, cara? Faltou isso! Faltou os brinquedos pra vender! Isso aí seria Mega Man Battle Network. Em compensação, graças a Angelique Lê, a gente foi criado um novo universo, né? Chamado Chobits. Que é o universo tecnológico da Clamp, né? Pois é. Vale a pena a gente lembrar também que em Angelic Neia, Guerreiras Mágicas de Reinhardt passava na TV. Vai, é verdade! Por isso o nome da boneca chama Hikaru. Uhum. Ela até se parece com a Hikaru do Reinhardt, não é? A personagem, então, bonequinha. O nome foi porque ela é parecida, lembra, lembra bem. Mas assim, graças a Angelique Lê, criou-se Chobits, que é um universo que teve assim, muito mais aceitação, principalmente pelo público masculino. Também é um et, né? Você viu como ativa a boneca Android ali? Viu onde fica o botão de start? A síndrome do Chobits é assim, é on-off, on-off, on-off, on-off. Beleza. Mas ele realmente foi bastante aceitado, até aqui no Brasil, né? Por exemplo, quase, que eu não vou num evento faz bastante tempo, mas quase todos os eventos que eu tinha alguém comprando um post de Chobits, tinha alguém comprando um mangá de Chobits. Tinha sempre uma T de cosplay. Mas ele é um dos cosplays, vamos dizer assim, mais comuns que você encontra, só, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, Europa, até na Ásia, até hoje a gente faz cosplay de T, porque ele é uma história bastante famosa. É uma personagem meiga, se tu olha, né? É uma carismática. Embora tenha vindo de um et, e aí a gente surpreende de novo que a Clamp, que nem eu falei, não é pra meninas. Gente, se vocês querem saber onde que se liga a ti, assistam Chobits. É um botão interessante, assim, digamos. Com certeza. Mas assim, o interessante de Chobits também foi a questão da continuidade de dois personagens de Angelic Leia que faleceram. Ah, é verdade. A Kaede, a irmã mais velha do Kokubunji, e a questão do Ichiro Mihara. Foi quem criou Angelic Leia, quem criou os personagens, quem criou também os Chobits, junto com a Ribia Chitose. Em homenagem a ela, utilizando as letras aleatórias no nome dela. Ah, eu vou dizer que tem um negócio que é interessante, porque na verdade os Persocons, né, que são computadores pessoais, só que em formatos de robôs. Robôs bem com aparência de humanos mesmo, né? Normalmente menininhas fofinhas. Eles são como se fossem as evoluções dos Angelic Leia, né? E Angelic Leia começou assim, começou como um brinquedo, né? Que elas pegavam pela mente e faziam aquele robôzinho funcionar. E ele acabou se tornando algo muito mais sério do que só um brinquedo, né? Virou os Persocons, que são esses computadores pessoais que andam pra cima e pra baixo e fazem o que tu quiser. Entenda como quiser. Entenda como quiser, realmente. Literalmente. Mas assim, a grande crítica de Chobits é em relação a seres humanos trocando outros seres humanos por máquinas. Sim, também. Isso aí foi o grande ponto de Chobits. Isso aí, ele mostra isso em vários escombros diferentes. Por exemplo, tem o caso do Hideki Irachi, que é o mais óbvio de todos. O Shibu Hiron com a professora do vestibulinho deles, que é a professora dele. O marido dela trocou ela por um Persocon. Temos o dono da confeitaria, Irayumi. O dono da confeitaria tinha uma Persocon chamada Yumi, que morreu, entre aspas, atropelada. Na verdade, parou de funcionar. Já era velha, foi sucateada depois do acidente. E como ela tinha uma aparência, tinha o mesmo nome, ficou assim, a Yumi ficou meio horrorizada, achando que ele tava comprando ela um robô. Tem toda essa questão, entendeu? É uma crítica bem séria, né? Bem, bem legal. A questão dos tecnófilos, que é o Dragonfly, e a mais importante, é tentar substituir um membro importante da sua família por um robô, que é o caso do Kokubunji, que ele faria uso aqui pra substituir uma mais velha dele. E uma coisa bem legal relacionada é que você pode perceber que todos os robôs, né, no caso assim, os olhos deles são profundos e sem expressão. Você consegue perceber isso? Que tem aquela diferença, né? Você consegue perceber, mesmo que eles se pareçam com alguém querido, eles nunca vão ser aquela pessoa, né? Mas Chobits é divertida. Vamos dizer que é um dos mangás dela e um anime super divertidos. É uma leitura muito legal de ter. Inclusive, Chobits teve 26 episódios. Foram, corrijam se eu estiver errado, hein? 8 volumes de mangá, se não me engano. E teve também um OVA, o Chibits. E foi um OVA sobre a Sumomo e a Kotoko. Então, as duas são as melhores personagens. Eu adoro a Sumomo, cara. Sumomo é sensacional. Eu queria ter um despertador tipo a Sumomo, cara. Eu vou dar com muito mais energia. Faça atividades físicas, pela manhã. Sempre. Bom, eu agora vou falar de um mangá que quando chegou aos meus ouvidos, as pessoas estavam falando assim, é a continuação de Sakura. Como é que eu posso dizer? Sakura foi o primeiro anime que eu baixei, tá? Eu já tinha assistido, mas quando eu começou esse lance de começar a baixar anime e tudo mais, foi o primeiro anime que eu baixei foi Sakura. E eu tava na pilha, pô, eu quero mais Sakura, eu quero mais coisa, não sei o quê. E eu, sabe aquelas comunidades do Orkut, né, da época do Orkut? O pessoal falou, não, porque Tsubasa é a continuação de Sakura, só que eles são um pouquinho mais velhos. Vocês esqueceram. E eu, que é isso, né? Fui ver e eu percebi que as pessoas são burras e não sabem o que estão falando. Tsubasa, sim, pra quem não sabe, tem como personagem principal a Sakura e o Shoran. Mas não são a mesma Sakura e Shoran de Sakura Card Captors. Eles são outra Sakura e Shoran de uma dimensão diferente. E eu acho que o legal de Tsubasa é justamente isso, né? Que eles te dão várias dimensões e eles fazem essa viagem por várias dimensões. Cara, eu acho muito, muito legal porque eles reviveram diversos personagens da Clamp, diversas histórias, fizeram um mega crossover junto com Holic, né? Que Holic, na verdade, se tu for ver, comparando com Tsubasa, Holic é uma história de personagens originais que tá mesclada com Tsubasa, que é uma história de crossovers. Os dois são mangás diferentes, mas que as histórias são quase que juntas, né? Porque o que tá acontecendo em Tsubasa acontece... sempre tá acontecendo alguma coisa no mesmo tempo com Holic. Elas foram criadas no mesmo ano, né? No início... E eu vou dizer assim, no início eu não sentia tanto essa paridade entre uma e outra, que no início eu só tava acompanhando Tsubasa. Só que chegou um momento que eu parei assim, cara, tem alguma coisa que tá faltando, eu não tô entendendo. E eu comecei a ler Holic pra complementar. Tipo, do meio pro final, a história, as duas histórias, elas se juntam muito. Elas ficam, tipo, uma, tu só consegue sentido numa história se tu lê a outra, né? Exatamente. Mas o que é Tsubasa? Então, na verdade, tem a Sakura e o Shoran de um outro universo, nada a ver com Sakura Card Captors, tá? Se alguma vez vocês ouviram que Tsubasa é continuação de Sakura, vocês esqueçam isso, que não tem nada a ver. Ou será que... É... Continuação não é, né? Mas que ele tá envolvido, ele com certeza está. Graças a um cara chamado Clow. Clow? Tinha que ser o cara, é velho. É tudo culpa dele, né? Esse cretino. Ah, é. O Voldemort da Clamp. Mas sabe uma coisa que é legal? Não é que é legal. Na verdade, o que é a história? A Sakura, ela perdeu as memórias dela, que se espalharam como penas, e se espalharam por diversas dimensões. Então, o que eles têm que fazer? O Shoran, ele vai até a bruxa das dimensões, né? Que é a Yuko, de Holic, até a loja dos desejos, e ele pede que ele quer uma forma de sair procurando as penas, pra recuperar a memória da Sakura, senão ela vai morrer. E nisso se junta dois personagens, que é o Fai e o Kurogane. Eu adoro o Kurogane, não sei porquê. Kurogane é muito massa, todo mundo gosta dele. Kurorin. É tsundere. Tava pensando aqui, Kakuru, será que elas usaram penas como forma de retaliação por terem cancelado o X? Pode ser. Ó, oh, vocês não deixaram a gente usar pena? A gente vai usar mais pena, é isso aí. É, vou matar mais passarinho. Ah, é. Enfim, esse grupo que a princípio parece um pouco estranho, né? Porque tem o Fai, que é um mistério. Ninguém sabe o nome do Fai. E ele parece só uma pessoa engraçada, meio bobinha. Tututu Kurogane, que é um assassino, vamos um dizer ninja. Assim, né? Um ninja, um brigão. Só quer saber de voltar pro lugar dele e matar a pessoa. E tu tem a Sakura e o Shoran. Nessa loja, o que é legal é que tu pode fazer um desejo. Mas pra qualquer coisa que tu pede, tem um preço. No caso, o preço do Shoran era as memórias da Sakura. Que a de Sakura vai recuperar as memórias, mas ela nunca vai lembrar do Shoran. Cara, exatamente. Isso é muito foda. Tu vai vendo o anime inteiro e nos momentos que ela parece que vai lembrar, ela dá um apagão e ela, tipo, não lembra de mais nada. É, cara, é sensacional isso. Dá medo. Imagina só, você tem que salvar a pessoa que você mais ama. E ela não vai lembrar de você. É, isso aí é meio tenso, imagina. Mas enfim, eles ficam, tipo, junto com o Mokona, né? O Mokona branco, vamos branco. Explicar. Eles isso ficam é. Viajando em diversas dimensões. E nessas viagens das dimensões é que eles encontram os vários personagens de Tsubasa. Por exemplo, a Tomoe aparece várias vezes. Outros personagens, né? A Sumomon, a Chi, o pessoal de X todinho aparece. Uhum, pessoal de Rearte, RGV, é por aí. É um mega crossover. Quase todas as obras da... Menos as mais novas, estavam em Tsubasa, né? Você sempre ia encontrar algum personagem. Faz um sentido, porque elas dizem... dizem, né, que na verdade existem diversas dimensões, só que, tipo, existem pessoas iguais nessas dimensões, mas não necessariamente é a mesma pessoa. Exatamente. Né? Tem a mesma essência, a mesma alma, mas não é a mesma pessoa. E eu acho isso legal porque isso explica muitas coisas da Clamp de modo geral, né? Quer dizer, elas construíram uma mitologia já pro universo que elas criaram. Elas conseguiram com isso interligar todas as histórias delas, assim, achei muito legal. E as histórias delas sempre se interligam em um único ponto, que é o Holic, né? Porque sempre tem alguma coisa a ver ou com o Chloe ou com a loja e da Yoko. E eu vou falar um negócio aqui. Eu sei que eu fiquei chocada naquela saga de Tóquio. Pra mim, foi aquela saga de Tóquio que fez Tsubasa ser épico. Com aquele chorão que tu descobre, nossa, que é o clone dele pegando o olho do Fai, cara. Eu lembro que eu fiquei chocada quando eu li aquilo. Eu vou dizer, uma das maiores reviravoltas que eu já vi, cara, em mangá. Inclusive, esse foi no capítulo 119, 120. Eu lembro que eu vi essa parte do Shaoran arrancando o olho do pai comendo. Eu fiquei tão chocado. E aí, de repente, apareceu o outro Shaoran e ele soltou a técnica do Shaoran de cascar com o saco. Nossa, e com a mesma espada, cara. É verdade, cara. A espada. Assim, eu tava no trabalho, eu comecei a gritar, caralho, eu comecei a editar mangá de Tsubasa a partir desse ponto. Foi no capítulo 1, 2, 3. Cara, é assim, ó. Tsubasa até ali era um mangá que eu tava curtindo muito. Mas também ali, cara, eu me apaixonei por Tsubasa, porque eu achei sensacional aquela cena, sabe? Muito foda, muito foda. E depois teve a história do Fai, cara. A história do Fai é sensacional. Cara, que triste aquela história. A do Kurogane também é também muito foda. Também é muito legal, cara. E o legal é que as histórias deles são sempre interligadas, né? Você pensa, ah, o que essa história tem a ver com o que ele tá fazendo ali? Não, ela sempre tá interligada. Ou o vilão fez aquilo, ou porque era o destino, ou por causa que o Chloe sabia que ia acontecer. Elas sempre vão levar pro ponto que eles deviam estar, né? Mas e aí, vocês ficaram frustrados com o final também? Olha, não é final. Não é final, ele deixou em aberto. É, eu não gostei, sinceramente. É que assim, eu não sei se foi porque eu tava, na época, acompanhando, assim, meio, de forma meio errada, e eu tava achando muito confuso, porque começou a enrolar demais, começou a aparecer Sakura chorando demais, e aquilo começou a embaralhar minha cabeça. Um é um clone do outro, pô? É, assim? Então eu comecei a ficar um pouco confusa com aquele final. Eu tenho agora todos os meus volumes completos, eu quero sentar e ler um dia, só que eles infelizmente estão separados por 1000 quilômetros de distância. Quando eu conseguir juntar eles, eu vou reler. Mas assim, tipo, eu senti aquele final muito confuso, sabe? Pra mim ficou meio, meu nome é Tsubasa, cara, tipo, como assim? Eu fiquei um pouco frustrada com o final, sabe? Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês era, a gente não falou muito dos vilões, né, que teriam em Clamp, mas um dos vilões que eu acho que mais me marcou em todos, vamos botar assim, porque muitas vezes não é um lado bom e um lado ruim, mas sim são pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Ah, por exemplo, em Sakura Card Captors não tem um vilão. Exatamente. Na verdade, o vilão, entre aspas, é o Chloe, que ele apronta aquilo tudo pra ela dominar as cartas, pra no final conseguir dividir o poder dele em dois pra ele morrer, literalmente. É, mas não faz isso por maldade, vamos dizer assim, né? Diferente de um vilão. Agora, o... Como é que é o nome do vilão de Tsubasa? É Fei Wang. Eu não entendi ele. O Fei Wang Reed, eu vou explicar aí pra vocês. Ele é como se fosse a personificação de um desejo do Chloe. O Chloe era um mago tão forte, que só dele desejar, o tempo da Yuko parou, e esse desejo de parar o tempo da Yuko pra ela não morrer, criou uma divisão. Nasceu uma pessoa parte do Chloe. Essa pessoa foi o Anguí. Cara, pra mim ficou muito confuso isso. Ele não é bem o descendente, ele é, de certa forma, o próprio Chloe. Mas assim, Tsubasa é muito foda, vale a pena, apesar do final, vale muito a pena de acompanhar, assim, assim, tal, das reviravoltas que tem, que acontece, e de tu ver vários personagens. Outra coisa que eu lembrei, tinha umas pessoas que falavam, não, porque agora, em Tsubasa, a Clamp vai explicar o que o Shoran foi fazer em Hong Kong naqueles 3 anos que ele e a Sakura ficaram separados no final de Sakura Card Captors. Na verdade, o Clamp, no Clamp Mobile, em 2011, elas não só prometeram que vão voltar com X algum dia, né, ninguém sabe? Mas elas também vão explicar algum dia também o que o Shoran foi fazer em Hong Kong. Ixi, elas têm muitas promessas. Eu espero que elas não morram até lá. É, por favor, né? O que eu espero até lá? Ou que elas criem uma mangá novo, falando sobre o Chloe, a história dele, e aí vão dar todos os nós nos pontos que tem pra ir pra dar, ou dois, que na verdade a história do Chloe vai ser revelada agora em Holly. Pode ser. Tem muita gente esperançosa, porque quando acabou Tsubasa, Holic continuou. E tinha muita gente dizendo, assim, tem alguma coisa, vão mencionar alguma coisa de Tsubasa em Holic, vão dar um final mais decente. Mas Holic também acabou de forma frustrante, né? Exatamente. O Holic, o Clamp parou por dois motivos. Um foi a pausa que elas deram durante o ano de 2012, entendeu? Que elas iam pegar muito o projeto. Mas o principal motivo é porque elas queriam fazer a adaptação de Dorama, que foi lançado agora no finalzinho de fevereiro. E, assim, foi basicamente isso. Elas não tiveram como se concentrar muito no projeto para a pausa de hiato. Aí agora, como elas saíram do hiato delas, no finalzinho do ano passado, agora elas estão mais tranquilas para assumir novos projetos. Ah, interessante. Então, voltando agora ao assunto de Tsubasa. Vale a gente lembrar também que foi a obra mais longa do Clamp, entendeu? 233 capítulos, 28 volumes. Vendeu mais de 20 milhões de cópias, hein? E completo ainda. Amém. Eu queria citar mais uma curiosidade sobre Tsubasa. Tsubasa é a parada que tem mais curiosidade que eu posso dizer pra vocês. É porque vocês sabem que no meio do caminho o anime de Tsubasa meio que desandou. Exato. Pra você ter ideia, a segunda temporada de Tsubasa tem, contando nos dedos, 26 episódios, são 13 de filler. É, isso é o problema. Mas por que aconteceu isso aí? Porque a NHK, ela tava botando o Tsubasa no horário de apresentação de programa infantil. Eles achavam que ia, tipo, ser Sakura 2, né? Todo mundo achava que ia ser Sakura 2. Todo mundo esperou uma coisa que, na verdade, não era. E Sakura foi também previsionado pela NHK. E acabou que, tipo, não puderam botar a saga de Tokyo, que é muito violenta, entendeu? Extremamente violenta. Bom, eu me admiro que eles contaram a história do Kurogane, porque a história do Kurogane já é violenta, né? É, a história do Kurogane é violenta, mas você vê bem, eles não mostraram a parte do braço do pai dele com um cadáver, é um pedaço de pedra. Só a mãe do Kurogane que não teve como muito fugir daquilo, entendeu? Mas assim, era foi tranquilo, relativamente tranquilo aquilo ali. Foi rápido, não mostrou quase nada. Mas não tinha como não mostrar o Shoran comendo o olho do Fai, né? Vamos dizer que assim. Era uma coisa realmente grotesca. Por isso que eles continuaram depois a série com Tokyo Revelations. Foram 3 ovais no total. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito tempo ansiando pelo aquele Tokyo Revelations, porque eu também. Eu queria muito ver aquela saga animada, cara. Porque a saga de Tóquio, pra mim, é a melhor de Tsubasa. Exatamente. É a mais empolgante. A que tem mais ação. Concordo. Saga de Tóquio, enfim, se insere, assim, as melhores sagas de Tsubasa. Mas, assim, depois de uns 2 anos, assim, de Tokyo Revelations, a gente teve o Tsubasa Shureki, que ele pulou a saga de Infinity, que eu acho uma pena, né, que é verdade. Ela começa já no finzinho, né, dessa saga. É, eu fiquei bem chateada com isso. Elas pularam Infinity e séries. E Infinity e séries são meio interligadas. Pulam as duas, já vão pra outra saga lá. De Ron. Que eu, pessoalmente, não gosto muito. Pra mim, é aí que a história começou a ficar muito confusa. Sim, começaram a enfeitar demais o pavão, então começou a desandar um pouco. Mas também era aquele negócio. Tava entrando no ritmo do final do mangá, o clímax e tudo mais. E eu não duvido nada que elas tenham que ter acelerado um pouquinho o processo da criação dos quadrinhos, até pra dar espaço pra novas obras, não sei. São vários fatores, né? Eu acho que elas também estavam já numa saga muito longa, e talvez elas meio ali no meio do caminho tenham se perdido, nunca se sabe, né? A gente se perde. A única obra que eu tenho notícia que elas realmente durou muito mais do que elas achavam que ia durar foi Holic. E é até interessante a gente vai falar agora de Holic. Holic, pra mim, a criação de um dos personagens mais poderosos do universo da Clamp, a Yuko. A Yuko é sensacional. Eu acho que foi criado exatamente pra isso, pra criar a Yuko, cara, pra apresentar essa personagem extremamente poderosa. Holic veio no Brasil também, né, pela JBC, ele tem 19 volumes. Por enquanto. Holic estabeleceu bem aquela frase lá, neste mundo não existem coincidências, existe o Hitsuzen, o inevitável. Eu achei muito legal isso, porque, pô, a gente viu isso em Sakura Card Captors, né, com o Toya falava isso, acho que a professora Mizuki também falava. Também. E isso é resgatado e trazido pra Holic, cara. Eu achei muito legal. Porque, embora Holic não seja um mangá de crossover, que nem é Tsubasa, porque em Holic a gente tem personagens originais, ela mostra que Holic tá realmente interligado com todo o universo. Eu acho que ele é mais central que Tsubasa. É, exatamente. Eu acho que seria Holic, seria o nosso mundo, né? E todos os outros universos estariam ligados a gente pelas chamadas as linhas, né? Que ela tem aquela filosofia que ela dá com as linhas, que são todas estão estão relacionadas a um único ponto. As linhas de destino são entrelaçadas entre si, não existem pontas soltas. Aí eu acho que elas são sempre ligadas à loja da Yuko, né? Que tipo, cara, a Yuko é um personagem muito foda. Acho que é o personagem feminino, pra mim, mais incrível que tem na Clamp é a Yuko. Ah, eu concordo. Bom, mas só pra gente, vocês não ficarem um pouco perdidos, o que que é, enfim, Holic. Na verdade, Holic conta a história do Watanuki Kimihiro, que era um garoto que era perseguido por toda sorte de criaturas sobrenaturais existentes no universo. É, Kashi. Eles se atraíam pelo sangue, na verdade, do Watanuki, né? E até que um dia o Watanuki, ele tava fugindo dessas criaturas e ele tropeça na loja da Yuko, que é uma loja, na verdade, de realização de desejos. Só consegue chegar na loja quem tem um desejo. Tanto que outras pessoas comuns, que não tem nenhum tipo de desejo no momento, não vêm à loja e não conseguem entrar nela. Então, ele vai, chega até Yuko e pede o desejo dele, na verdade, é que ele não consiga mais ver essas coisas, que essas coisas parem de perseguir ele. E como pagamento, ele começa a trabalhar na loja da Yuko e começa a ajudar ela em várias missões que ela tem, vamos dizer assim. Eu não vou explicar tudo porque isso envolve Holic, Tsubasa. É bem complexo de explicar todas as relações, né? Saibam que a melhor dupla de todas é a Yuko e o Mokona Preto. Só isso. Nossa. Dois bêbados, né? Eu vou entrar um pouco assim na área de spoiler. Em muitas cenas do Clamp, eu fiquei assim, emocionado. Pô, a parte do passado do pai, aquilo me deixou triste. É pesado. Pô, aquilo ali, entendeu? A questão de falar de Tsubasa. Pô, muita coisa do Clamp já me deixou triste, mas apenas uma, aliás, duas, conseguiram me fazer chorar. A morte da Yuko. Cara, eu chorei com aquilo ali. Eu fiquei triste. Cara, eu lembro, eu choro. Eu choro. A Yuko é uma personagem muito carismática, né? E ela é muito poderosa. Então, quando ela morre, é muito chocante. Eu fiquei triste, mas eu não choro. Eu fiquei chorando naquele capítulo que ela se foi, que ela se despediu do Watanuki. E tem uma outra cena de horror que é muito marcante, que é o final do bloco da Jorungumo, que até o começo da segunda temporada do anime de horror, que é a Holic Cake. Finalzinho do terceiro episódio, que ela fala sobre como nós humanos não pertencemos apenas a nós mesmos. Nós pertencemos também aos outros. É por isso que nós não somos livres, mas também que somos incríveis, somos tristes e somos amados. Pô, toda vez que eu ouço aquilo, eu... Inclusive agora, vem uma água aqui no olho que tá uma coisa triste. O legal do Holic é exatamente isso, que ele traz várias emoções diferentes, né? Alegria, tristeza. Acho que você se identifica com os personagens. Eles são, além de serem muito carismáticos, eles são muito, muito importantes, né? Eles sempre trazem uma filosofia de vida diferente. Eles sempre trazem novas emoções, sim, né? Eu tenho uma história que eu gosto muito dentro de Holic, que é a da menina. Ai, eu esqueci o nome dela. A que depois acaba ficando na história, que é a que via espíritos e coisas assim. Uhum. E chegou um momento, ela ficou famosa e daí as pessoas passaram a não acreditar mais nela e ela começou a sofrer um bullying violentíssimo, né, de apanhar. E eu lembro que nessa saga eu fiquei assim muito estarrecida porque as pessoas ficavam mandando coisas de pomorra pra ela. E aquela mãe dela, cara, que me dava uma raiva aquela mãe dela. Ela era pior, meu Deus. É verdade, eu tava... Não gostava da então, mãe dela. Então, tipo, essa pra mim foi uma saga muito marcante dentro de Holic, assim. Holic, assim, ó, Holic é muito bom. Se tu quer rir, tu vai encontrar um mangá pra rir, porque tu se diverte muito com o Yuko e com o Mokona. E ele, ao mesmo tempo, tem histórias profundas de lições de vida mesmo, porque a Yuko, ela vai realizando os desejos das pessoas, mas às vezes esses desejos estão muito atrelados a vícios que as pessoas têm. O hábito de mentir, o hábito de, sei lá, de desejos obscuros mesmo, né? Então exatamente, aquilo é, te dá um aprendizado. É, cara, é foda. É só isso que eu tenho e pra dizer. E além dessa é parte foda de aprendizado, ele também traz muita parte da cultura japonesa, né? Ele também explica também sobre as criaturas mágicas, os yokais e tudo mais. Ele explica sobre mitos, ele explica sobre algumas músicas. Ele sempre traz muita cultura também, né? Ele é extremamente rico, até em questão de culinária. Qual coisa que ele faz na cozinha, tá cozinhando lá, Isaura e Watanuki, traga mais saquê. Não tem limitar os movimentos. Não, não mesmo. A coisa que eu mais gosto de Holic é a forma do pagamento mesmo dos pedidos, né? Nada é simples, nada é fácil, né, pra cada um. Você tem que escolher uma coisa realmente preciosa. Não, e algo que tenha o valor igual, né? Tu nunca pode pegar algo que tenha um valor maior do que o desejo que tu realizou, mas também não pode ser algo menor. Se é valor exato daquilo, né? Não pode haver um desequilíbrio na balança e alguém vai sofrer por isso. É a lei da troca equivalente até que foi muito abordada organizada por um mangá que foi publicado ao mesmo tempo que Rory, que foi Fullmetal Alchemist. Tem realmente esse mesmo conceito da troca equivalente, né? Dado de outra forma, diferente do que tem em Fullmetal. Se bem que uma coisa que eu acho que é parecida pros dois é que a vida não existe um valor equivalente que tu possa dar pela vida, né? Sim, tipo, a vida é uma coisa extremamente pesada. E se você toma a vida de alguém, isso é um fardo que você carrega. É uma coisa, de novo, a vida em Holic, ela é tratada como uma coisa extremamente... Você não pode tirar uma vida, entendeu? Sem que você se sinta culpado pro resto da sua vida. É uma coisa muito de louco. Sério, eu acho que apesar dos spoilers que a gente deu, quem não acompanhou, quem não leu Tsubasa e Holic, vale a pena. Os dois, sabe, assim, vale muito a pena, porque eu acho que foi um ponto até fora da curva, assim, da Clamp. Eu acho genial essa ideia que elas tiveram de lançar os dois ao mesmo tempo. É algo que, por exemplo, dos HQs americanos já tem bastante, desses crossovers, essas mega sagas, essas coisas assim, mas eu acho que elas conseguiram construir muito bem essas histórias interligadas, esses personagens muito ricos que elas criaram, né, pras duas histórias. Exatamente. E principalmente elas conseguiram fazer esse crossover de uma forma meio que simultânea. O que aconteceu na história de Tsubasa, que na mesma semana estava acontecendo em Holic também, em certos aspectos, só que num ponto de vista diferente. Foi muito interessante enquanto eles eram publicados, né, semanalmente, porque coisa que você não entendia no mangá, num mangá você entendia no outro. Recomendadíssimas as duas. Verdade, assim, a maioria das histórias, eu acho que da Clamp são recomendadas, mas eu particularmente recomendo com carinho Holic e Tsubasa, assim, porque foi uma... Eu acho assim, sendo sincero, eu acho que é a obra-prima delas, apesar dos pesares ou dos finais confusos. Claro que X, assim, também não tem final. X é muito bom também. Mas eu gosto de Holic. Cara, eu amo Holic. Eu me divirto muito lendo e tal. Eu recomendo que as pessoas leiam. Eu acho que é algo que é crescente, não é mais do mesmo. Acho que por último, eu queria falar de um outro mangá, que é um mangá bem mais tranquilo, né? Se a gente compara com esses que a gente andou tranquilo falando. Tranquilo mesmo, é verdade. Bem calminho. Ele não me agradou muito. Eu gostei, pra não dizer que eu não gostei dele totalmente, as músicas dele no anime, gostei bastante das músicas, mas ele em si eu não gostei muito do mangá que a gente vai falar agora. Eu achei um anime, enfim, é leve, né? Ele tem alguns crossovers, na verdade uns easter eggs também durante a série. Por exemplo, a Kobato, né? Hanato Kobato, que é a personagem principal, ela fica na mesma pensão que o Hideki morava em Chobits. Por exemplo, tem a dona da pensão e as duas gêmeas, né? Que são as versões da tia, a Freya e a... Como é que é o nome da outra? Freya e Elda. Isso, da Freya e da Elda. Aí, tipo, é uma versão alternativa, entendeu? Não é a mesma dimensão. Até porque lá não existem robôs, né? Não tem nada a ver. Exatamente. As duas são gêmeas mesmo, são pessoas. O Kobato é o Shoujo. É, exatamente. Sim. Na verdade, a Kobato, ela tem que realizar um desejo, e pra isso ela tem que curar corações. E corações partidos, né? Exatamente. Dentro do frascozinho que ela tem. Imagina no Yasha, volta um Shoujo. É uma garota que vai coletando corações pra realizar seus desejos. Tem o romance lá da Kobato com o Fujimoto. Enfim, é bobinho. Na verdade, tem uma coisa que, embora não tenha no mangá, que tem no anime, que eu gosto muito, que é o momento que aparece o Shoran, o Kurogane, o Fai e o Mokona naquele universo. Cara, eu adorei isso. Ah, é? Tem esse momento. Esse episódio é canon, porque quem fez o script foi a Okawa. Isso. Ah. Foi uma coisa bem interessante, porque, tipo, o Kurogane e o Yog, eles têm o mesmo seiyuu, que é o Tetsu Inada. Aí ficaram comparando a voz dos dois. Eu só achei... Não compararam a voz do Ginsei com a do Fai, que é do mesmo dublador também, que é da Asuka Namikawa. Eu gosto de Kobato, assim, mas enfim, é um shoujo, uma história leve, uma história tranquila. Acho que elas provavelmente queriam fazer algo mais tranquilo, né? Depois de todo olhos sendo arrancados, braços sendo perdidos e coisas assim. É, se você for ver o Kobato até o final, pode ser que você tenha uma surpresa aí. É. Pode ser que seja uma coisa um pouquinho mais pesada, né? Eu acho que chega de falar um pouquinho das séries. Eu acho que vocês talvez estejam bravos com a gente, porque a gente deu um monte de spoiler. Eu só digo uma coisa pra vocês. Vocês que estão curiosos com spoiler, por que mandou no pedido clã até hoje? É isso aí. Por quê? Pois é, né? Exatamente. Ah. Demorou bastante tempo. Culpa de vocês aí. Ah. Bom, agora acho que pra finalizar, a gente vai falar algumas curiosidades da Clamp, assim. Só alguns outros detalhes que a gente não mencionou ainda. Agora vem a pergunta. Shoran, o que significa Clamp? Então, o Clamp, de acordo com elas, tem duas versões principais. Tem a versão oficial que elas divulgam por aí, que seria amontoado de batatas, um monte de batatas. E tem uma outra versão que, na verdade, seria um amigo delas que brincava e chamava elas de Cramp CC. É, Cramp, parece ser Cramp também, que é cãibra. Nossa! Que coisa! Então, eu acredito que seja por causa do amontoado de batatas, realmente. Deve ser uma língua aí misteriosa. Se eu não me engano, tinha um vídeo que elas explicavam isso. Só que é um vídeo meio raro de se encontrar. Bom, outra coisa que é interessante falar, né? A Clamp, além das próprias obras, ela colaborou em outras obras famosas, como Code Geass, Blood Sea... É, o Code Geass fez o character design, né? Blood Sea também, posso dizer. Não, Blood Sea, elas fizeram um character design e elas fizeram também a história. Ah, sim. Elas foram auxiliadas no script pelo Junichi Fujisaki, que fez o Blood Plus. Foi a série mais famosa da franquia Blood, inclusive mais famosa que o próprio filme. Mas assim, e quem dirigiu foi o mesmo diretor de Horror. Acabou que a execução da ideia de Blood Sea não foi muito boa. Assim. É, eu vi críticas, né, sobre o Blood Sea. Eu assim, eu pessoalmente eu acho o Blood Sea mediano, porque o ritmo dele realmente foi bastante comprometido. Se você for ver bem, o ritmo que ele tava seguindo, ele dava pra ter terminado a série em 7 episódios e o resto é contar a história do filme. Exatamente. Mas assim, só me alongando mais do que no Guilherme, assim, o que acabou acontecendo é que eles quiseram que a gente primeiro sentisse muita simpatia pelos personagens secundários do elenco principal, que pra no final a gente sentia a perda deles. Só que tipo, o episódio final foi tão aquilo que você ficava mais estranhado e tão a gente morrendo. Nossa. Mas vamos pular agora pra próxima. Tá, bom, e pra fechar então, é pra bom lembrar que os trabalhos atuais agora da Clamp tem o Gate 7, né? Quem sabe vai vir pro Brasil, tá prometido vir pro Brasil, né? Eu espero que sim, porque até onde eu li, ele é um excelente mangá, né? Até agora ele não me decepcionou. A história, os traços e todo o envolvimento dele, por enquanto, é muito bom. E temos também o Drug Drop, a continuação do Legal Drug. Quem gosta de um yaoi aí, pá. Tem o Rock Rei, que é a continuação de Rock, graças a Deus. Eu, particularmente, a coisa que eu mais tava ansiando era essa continuação. Eu preciso dessa continuação, caramba. E a versão Dorama, logicamente. O Seiji falou, versão Dorama. E aí? Eu não sei, eu vou ser bem sincero, eu fico meio receosa, porque eu não sei, eu olho pra história de Rock que não me parece uma história legal pra Dorama, mas... A ausência do Mokona é meio que ponto negativo. Cara. É, não tem o Mokona, porra. E eles provavelmente vai ser com aquela mesma história, né? Não fazer a ligação com Tsubasa e não sei o quê. Porque senão ia ter que relacionar outros Doramas, eles não vão fazer outros Doramas, aquele negócio. Mas ali com o Yuko, ela tá muito bem caracterizada. Tá bem. Ah, eu gostei realmente da atriz. Pelas fotos ali, porra. Mas ela ficou bem caracterizada. Eu queria ver que ator do Watanuki com o dono da loja. Ixi. Olha o espelho pesado. Eita. Olha aí, ó. E com essa a gente encerra aqui, porque senão as pessoas vão nos matar. Então, se vocês quiserem ler, saber mais sobre o Clamp, ou então baixar os episódios, por que não, e os mangás também, vocês podem acessar www.clampproject.com ou clamp.alianzaproject.com. Bom, tá na hora, gente. Clamp pode voltar daqui a pouco. A gente, quem sabe, no futuro a gente fala de outras obras da Clamp. E é isso. A gente, na verdade, quis realmente falar sobre a Clamp como estúdio, como grupo, como criador de mangás. E sem dar um foco tão grande em cada história, em detalhes técnicos de história e coisas assim. Mas quem sabe, com o tempo, se vocês quiserem algum mangá específico, alguma história específica, a gente pode fazer. Acho que é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, gente. Até mais. Até mais. começando mais um Caixa de Entrada e hoje eu, Fernanda Fofão, que estou matando aula para poder gravar junto com a minha querida amiga Dri, né, Dri? Aê! Porque a nossa amiga Fer tem prioridades, ela sabe o que é mais importante. E aula não é mais importante. E a gente conseguiu expulsar o Mug e o cabeça da gravação, né? Isso que é mais importante. Vocês não vão ver eles de novo tão cedo, tá? É uma decisão pessoal, eles não vão voltar tão cedo. A gente não sabe se eles vão ser autorizados a gravar de novo. Quem sabe, né? Eles se comportarem. Mas enfim. Acho que pra começar, vamos já falar dos parceiros, que é DollarsCast, LegCast, OmegaCast, MiniClouds, Level One Podcast, Otacologia, Coffin Locket, N-Party e a Clamp Project. Queria até agradecer ao Choran, que aceitou gravar esse podcast de Clamp com a gente. Cara, foi uma participação muito legal, muito, muito boa. Muito obrigada, Choran, por ter aceitado gravar, contribuiu muito. Acho que esse cast ficou muito legal. E é isso. Acessem lá, tem tudo sobre Clamp no site da Clamp Project. Tem um monte de anime, tem um monte de mangá, informação, notícia, de tudo que sai sobre a Clamp, tem lá no site deles, então visitem. Vale a pena, é um super acervo e mesmo quem não conhece muito, é um bom ponto pra começar, tem todos os animes e mangás e um monte de coisa, vai poder conhecer um pouco mais. Poxa, se o podcast te interessou, se isso. Ficou com vontade de ir atrás depois de escutar o programa, vai lá, entra na Clamp Project, que é o melhor lugar pra encontrar coisas sobre Clamp. E vale citar que nós recebemos o selo de aprovação do Paranerdia. Cara, muito bom isso, a gente fica muito feliz. O Mug aqui tá dando gritinhos desvairados. Mas ele faz isso sempre. De tão feliz que ele tá. Mas é uma coisa, a gente fica muito agradecido, porque sabe o quanto que isso é bacana e esperamos continuar agradando e vamos continuar trabalhando pra isso. E teve também o LegCast, teve uma fraseologia sobre pedofilia e igreja católica com o nosso amigo desaparecido Rods. É, não, o Rod sumiu, mas ele fica aí gravando temas muito polêmicos, mas, cara, vai lá e confere que vale a pena. Se o tema chamou atenção, vá lá, escuta e dê sua opinião, prestigiar eles também. E só pra quem ficou meio triste com a nossa trollagem, né, porque a gente já fez um lançamento de God of War, só pra explicar um pouquinho, né, o que aconteceu, que na verdade a gente recebeu um chute, vocês vão ver depois, que era God of War, e como a gente queria fazer uma pequena trollagem por causa do 1º de abril que tava próximo, não sei o que, a gente resolveu fazer esse podcast fake, né, mas desculpem se vocês não gostaram. Vocês nos deram o tema, a gente mandou as dicas, aí apareceu lá God of War, que tipo, tinha super a ver com o tema real, aí pensa assim, poxa, cara, não tem como perder uma chance dessas, né? E foi isso, pedimos desculpa, espero que vocês não nos odeiem e... Cara, um dia a gente faz um podcast sério sobre God of War, eu acho. Então, se tiver interesse, não é um tema completamente eliminado, não é uma coisa, a gente não vai dizer nunca vamos fazer, porque tem gente que gosta e tudo mais e quem sabe, né? Não... E eu com certeza não estarei nessa gravação pra atrapalhar ela, né? Porque, obviamente, eu não entendo nada de God of War. Não entendo nada de game, eu não entendo nada de nada, né? Então, é muito bom. É, melhor sou eu, que eu joguei 10 minutos e eu desisti por eu ser muito ruim, como eu faço com a maior parte dos jogos, mas isso não vem ao caso. And you don't seem to understand. Vamos à leitura dos e-mails que a gente recebeu. O primeiro deles é o do Felipe Souza, 21 anos, programador de São Paulo. Ei, feras, muito bom esse cast com referências ao One Piece, yeah! Sobre games que marcaram. Vou confessar que fiquei emocionada ao ouvir o tema do Golden Axe. Passei minhas tardes jogando tanto esse game que simplesmente perdi a conta de quantas vezes zerei. Era um dos jogos que me divertia muito com os amigos. Um outro jogo muito bom, também do Mega Drive, chamava-se Game Ground. Não vou tentar explicar como era, mas era divertido de jogar. Aí, lembrou de falar em alguns casts passados, tipo, metade tinha o Mega Drive, metade tinha o Super Nintendo, e as pessoas convidavam os amiguinhos pra jogar na casa um do outro e todo mundo jogava tudo. Era legal. E quero saber quando vai ter a continuação da coluna sobre virtudes, autoajuda, escrita pelo Rods. Se o Rods voltar à existência completa e plena no mundo, com certeza nós teremos essa coluna de novo. Espera aqui, deixa eu pedir uma informação pro nosso ponto. Ponto, nos informe, você vai voltar a escrever sobre isso ou não? A resposta que ele deu foi, será? Né, então, vamos ver o que vai acontecer. Tenham esperanças ou não. Continue acompanhando para vocês poderem ter a resposta disso. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus de Carvalho, aka Trinaut, 16 anos, São Paulo. Muito bom o último podcast. Um papo bacana e eficiente que fez o cast ficar muito bem-humorado e gostoso de se ouvir. É realmente muito interessante ouvir vocês comentando sobre classes como Chrono ou Final Fantasy. Bem, uma série de jogos que me marcou muito foi Crash Bandicoot, ou pelo menos os três primeiros do PlayStation 1. Tinha uns 9 anos quando ganhei meu PlayStation e ficava tardes e mais tardes jogando. Crash. Nunca cheguei a zerar o primeiro, porém. Outro que me marcou bastante foi o Guitar Hero. Cara, eu adoro Guitar Hero. Guitar Hero é demais. Só que assim, todos os controles de videogame que eu destruí foi por causa dessa porra desse Guitar Hero. Sabe, depois de um tempo, isso porque, como eu disse, eu sou ruim em qualquer coisa que eu vou jogar. Eu não passava do médio. E eu ainda assim consegui estourar os botões de cima de todos os meus controles jogando. Cara, eu tenho a tendência, Adri, a ficar muito tenso enquanto eu tô jogando, porque eu sou ruim, então eu fico tensa, e daí me estressa e eu paro de jogar. Enfim, muito provavelmente o jogo que mais joguei na vida, né, falando sobre Guitar Hero. E um jogo que está me marcando muito recentemente é o novo Fire Emblem Awakening. Que está deixando marcas profundas na minha paciência. Ok. Nossa, deve ser bom então, hein? Cara, eu sou uma negação em games, eu não entendo absolutamente nada disso. Mas eu acho que deve ser um bom jogo. Eu escuto o Panda falando toda hora sobre isso. O Panda joga Minecraft, que é um pomo de Discord. Então não sei, não sei se eu confio plenamente no julgamento dele. O meu computador não roda absolutamente nada, então não tem nem como tentar jogar, né? Mas enfim. Bem, comentando algo interessante, há mais ou menos um ano encontrei no 4chan um meme muito legal de games. Bastou uma procurada básica, encontrei a imagem e está anexada. Bem, é um simples chart para você preencher com seus jogos mais marcantes de todas as fases de sua vida. É isso, pessoal, no aguardo do próximo cast. Esse chart vai estar na postagem. Esse chart ele é muito legal porque ele põe assim: Year of Birth. Ano de nascimento. Bom, eu nasci em 1990. 91. Meu primeiro jogo. Dri, qual foi o teu primeiro jogo? Olha, o primeiro jogo que eu realmente zerei, joguei pra valer, foi Super Mario RPG. O meu primeiro jogo, assim, pra valer mesmo, assim, que é o... Cara, foi Super Mario 64. Não, mentira, não foi. Foi agora que eu tô pensando, foi... Era um joguinho, um RPGzinho bem fuleiro, que assim, vinha naqueles CDs com milhões de joguinhos, se chamava Jinx Mawood. Pensa num jogo porco, pensa num jogo podre, mas aquilo me divertiu por tanto tempo. Eu imagino. Bons tempos. Eu ainda tenho ele, por sinal. Edri, qual foi o teu jogo da tua infância? Olha, jogo de infância foi esse, um pouco de Age of Empires, que também veio um demo no CD de instalação do Windows 98 que eu tinha. Joguei muito Age of Empires. Quando eu aprendi a usar emuladores, um pouquinho de Mario e o Super Mario RPG, que foi, acho que, o primeiro grande RPG que durou mais longo, mais caprichadinho, que eu zerei mesmo. Então acho que foi, principalmente Age of Empires, que foi porque eu joguei mais. Bom, o meu provavelmente foi o Mario 64, é isso aí. Eu tenho um grande conhecimento de jogos. E aí, Dri, e o teu jogo da adolescência? Jogo da adolescência? É que assim, eu passei um bom tempo sem poder jogar, que eu só fui ganhar uma plataforma mesmo. Foi o quê? 5 anos atrás. E foi aí que eu comecei a jogar um pouco mais. Mas eu acho que foi... Putz, eu não saberia dizer. Acho que o Mario RPG tá mais pra adolescência do que infância, porque foi o primeiro, assim. Acho que coloca os dois, vai, whatever. Bom, o meu continua sendo Mario 64. Tamo junto. Eu não conheço nada, não sei. Eu só joguei Nintendo 64, foi o único videogame que eu tive na vida. E... acrescentando isso, o meu jogo favorito é Mario 64, porque, cara, sério, eu só tive a minha vida inteira, o único console que eu tive foi o Nintendo 64, e eu e meu irmão, a gente só tinha duas fitas nossas, que era a do Mario 64 e a do FIFA 98, e, cara, entre Mario 64 e FIFA 98, é óbvio que Mario 64 é o meu favorito, então... Eu consigo te entender. Jogo favorito atual, puta, é difícil falar. Atual, assim, tem o jogo favorito ever, que vai ser sempre Final Fantasy X, primeiro jogo de PS2, primeiro tudo. Mas o que eu tô gostando mais atualmente é Tales of the Abyss. Também um de PS2, muito foda, muito, sabe, a série Tales tem uma dinâmica muito diferente. O problema é que aqui no Ocidente isso é pouca coisa, então eu não tenho acesso a muitos, mas, cara, é muito legal. Bom, eu, pra completar, não conheço nada dessas coisas, né? Próximo e-mail, Dri. E só pra deixar registrado. Eu, ao contrário de certas pessoas que deixam o seu lado fanboy ficar todo exaltado na staff, como vocês sabem que tem, inclusive, pessoas que estão ouvindo essa gravação, eu soube controlar meu lado. Vocês poderiam aprender alguma coisa com isso. Eu não sei de nada. Eu não sou nem um pouco fanboy. Próximo e-mail. Próximo e-mail. Próximo e-mail é do Diogo Rikio Miyazaki. Olá, Diogo falando, e vejo que as dicas desse podcast foram muito doidas, e peço que maneirem nas drogas e o álcool, que isso mata as pessoas. Ainda não foi a pior dica que a gente já deu. Cara, The Working ainda ganha disso, vai, por favor. A gente ainda tem que fazer, tipo, o dia que a gente conseguir uma pior do que o Working, a gente vai estar na roça. destrói lares e famílias, além de contribuírem com o crime organizado. Só não sei onde One Piece se encaixa no tema. Será que é porque o Mugi achou que One Piece marca a vida das pessoas? Com certeza foi. Bom, a minha que não marcou. Ok. A mim também não marcou em nada, mas o Mugi, né, enfim. É o Mugi. O Mugi só faz Mugi, vai fazer o quê? E nessa defesa eu gostaria de dizer uma coisa. Cara, pensa com a gente. Era muito difícil fazer uma dica pra aquele podcast. Uhum. E assim, a gente sofreu, sabe? Foi difícil. E a gente tenta fazer... Assim, a gente não vai facilitar pra vocês, poxa vida. A gente quer fazer vocês, como a gente disse antes, pensar fora da caixa. Viajar na maionese mesmo. Mas, enfim, um ótimo cast de nostalgia. Só queria acrescentar algo que ficou meio fora, que seria as trilhas sonoras dos games. Pois acho que uma das coisas mais marcantes em nós, muitas vezes reconhecemos jogos só pelas músicas. Exatamente. Além do que, com uma ótima trilha sonora, cada momento jogando um jogo pode ser marcante. Estava eu ouvindo a trilha sonora do Crash Bandicoot 2, deu até vontade de voltar a jogar o jogo. Trilha sonora de Chrono Trigger. Eu entendo exatamente como você se sente, porque, tipo, eu tenho uma música da trilha sonora de Chrono Trigger no meu celular, que é a música do mapa do passado. E, cara, a música é uma viagem. Acho que é uma das faixas mais marcantes que eu já ouvi. Bem, entendo bem o que você quis dizer com isso. Enfim, na minha opinião, um jogo que marca é aquele que está mais presente em minha vida, mesmo depois de anos tendo jogado. Aquele que sempre dá vontade de jogar, eu vou e jogo com o maior ânimo. Jogos como Pokémon, que apesar de eu não jogar a sério, sempre que inicio tudo do zero, sempre tento fazer minha equipe as mais diferentes possíveis dos jogos anteriores, mas sempre, é claro, que mantenho os meus Pokémons favoritos de cada geração, como Cubone e Marowak. Além de, é claro, os jogos da franquia de Final Fantasy, sim! Que quando dá vontade de jogar, tem sua opção de vários Final Fantasies com personagens, histórias e sistemas de batalha diferentes. E falando em Final Fantasy, o primeiro que joguei que me marcou e me tornou fã da franquia foi o remake dos dois primeiros jogos pra PS1 que me apresentaram os RPGs eletrônicos. O Final Fantasy acabou me conquistando pela questão você evoluir os personagens deixando-os cada vez mais fortes. Isso fez com que eu passasse horas só batalhando e upando os personagens. Além, é claro, do gigantesco mundo que você tinha pra explorar, coisa que até então tinha visto em poucos jogos. Concordo que Final Fantasy VII foi um grande marco do mundo dos games, que possui uma grande história e tal, mas acho que Final Fantasy IX é o meu preferido por causa de uma única coisa. Vivi é o melhor personagem já criado em toda a franquia. Cara, eu gosto de você. Eu realmente gosto de você. Bom, nós nos entendemos. Eu aqui, eu tô ouvindo a leitura, eu li o e-mail e eu não tô entendendo nada, né? Então beleza. Assim... Eu tô aqui só ouvindo, né? Eu concordo com você também, assim... Eu não tava nesse cast, infelizmente, mas... O que me marca nessa série, em outras séries que eu joguei, todas as séries que eu falei, foi justamente... É um pouco menos você poder upar os personagens pra porrada, mas evolução de personagem mesmo, de personalidade. Isso é legal e várias séries que a gente citou têm isso. E eu espero, não sei se é a forma como você vê também. Outro RPG que me marcou muito, no sentido que fiquei muito viciada a ponto de passar horas e zerar várias vezes, foi Valkyrie Profile. Esse eu li o mangá. E esse jogo ficou muito marcado, mais pelo que eu passei ao tentar fazer tudo 100%. Como, por exemplo, quando eu joguei no Easy e fiz o final do jogo meia boca dele. Descubro que ele possui outro final que só liberava se você fazia outras escolhas e tals. Daí tive que fazer tudo de novo, só que agora no normal. Porque no Easy não libera esse final. E quando faço o final, eu vejo que o jogo liberava uma nova dungeon que possuía inimigos e itens mais fodas. E só que tinha salas que só podiam ser acessadas com itens especiais que conseguiam no jogo em dungeons exclusivas da dificuldade hard. Obrigado, Enix, por me fazer zerar esse jogo mais de uma vez. Enfim, apesar disso, gosto muito do jogo. Por fim, a última franquia que me marcou foi a do Metal Gear Solid. Eu não sei de nada, continuo sem saber de nada. Metal Gear, eu vou ter que confessar aqui que eu nunca joguei e nunca me interessei em jogar. Eu sei que é uma série fodona, eu sei que é muito importante, que deve ter uma história legal, mas pessoalmente nunca me chamou a atenção. Mas enfim, estou esperando alguém me provar que eu tô errado. Uma das franquias que me faz querer jogar. Tanto é que me fez comprar um PS2 somente pra jogar o Metal Gear Solid 3. Enfim, durante minha infância, em muitas partes do primeiro jogo do PS1, acabei ficando travado. Mas isso não fez com que abandonasse o jogo. Eu fazia de tudo para passar das partes travadas, até mesmo testar a frequência do codec Mopuruma até achar da Meryl, provando que quando se gosta de um jogo, deve-se fazer de tudo para terminá-lo, até comprar novamente o jogo, se o jogo veio com alguma parte zoada que sempre trava. Isso era e ainda é frustrante. Gosto muito do gameplay, dos jogos com ótimos chefes, cada um com uma maneira diferente de se derrotar, uma ótima história e com certeza o melhor de todos. Não joguei o Peace Walker nem o Gun of the Patriot ainda. É o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. o qual possui um sistema de jogo muito bom, chefes também bons e ter a chance de jogar com o Big Boss, além do emocionante final do jogo. Bom, eu não vou contestar porque eu não conheço nada, então pra mim tudo que ele disse tá certo, lindo e maravilhoso. É isso aí. Isso aí. Enfim, apoiado. Acho que é só um e-mail gigante, eu sei. Gostamos de e-mails gigantes, continue mandando. Adoramos, pode mandar quantos quiser. Bem, a resposta para o tema que sugeri é Gintama. Bom, as três dicas representavam uma das características de cada um dos personagens do trio. Como, por exemplo, Sol, significa o fato da Kagura sempre andar com um guarda-sol por não entrar em contato com ele. Açúcar é um dos vícios do Gintoki e Idol vem do fato de que Shinpachi gosta de uma Idol e suas letras com palavras entre 40 mil aspas muito bonitas. Enfim, é isso e as dicas do próximo possível podcast é Alice, Arquiteto e Computador. Até a próxima. Bom, esse a gente já acha que talvez tenha a ideia do que seja. O pessoal ali, a cúpula confabulou na staff e a gente pensou que talvez essa dica se refira a Matrix. Será que acertamos, Dri? Eu não sei, eu apostaria que sim e é. Ah, vamos ver, vamos aguardar a resposta. Isso. Último e-mail, então, é do Dex. E ele, ô Su, exatamente, nada de Coemanolos. Ah, achou que a gente não ia ver, né? Sempre fui um gamer meio feio. Somos dois, eu também sou totalmente feio. Não joguei uma porrada de jogos considerados clássicos para nerds, tais como Zelda e outros. Não joguei Zelda também, me odeiem. Porém, não sou tão feio assim, já que joguei alguns, como Mario e Aladdin do Super NES, mesmo não tendo Super NES. Sonic, Rei Leão e Street Fighter do Mega Drive, além de alguns jogos de PC, como o de Power Rangers Zell, lá pros idos de 1996-97. Esses provavelmente foram os primeiros games eletrônicos que eu joguei. Nossa, isso me veio na memória que quando eu era pequena, a minha mãe que deu pra mim e pro meu irmão um jogo do Toy Story, cara. Era sensacional aquele jogo de PC. Era sensacional o jogo de PC do Toy Story. Agora eu lembrei, não foi só Mario, Super Mario que eu joguei. Então, tá vendo? Tá melhor do que tu que tava pensando. Super melhor. Bom, mas um que me marcou muito e só joguei uma única vez foi um esconde-esconde com qualidade de pixels tão inferior quanto o Pac-Man. Eu, na casa de conhecido, fui jogar. O jogo se baseava em um personagem ficar contando e o outro se esconder em algum lugar da casa. Só que, obviamente, cada player podia ver onde o outro se escondia. E ficaria muito chato jogar assim. Então eu me pedi que ele me pegasse um copo de água. Enquanto ele foi lá pegar, eu me escondi no jogo. Cara, é muito bizarro esse jogo. Eu acho meio triste. Joga esconde-esconde de verdade, né? Por favor. Eu acho muito triste você pensar assim, tipo, jogar esconde-esconde de videogame, velho. Para com isso. Vocês são esconde-esconde, você tem que sair correndo pela casa quebrando um vaso, pô. É, não, pô, joga de verdade. Se é pra jogar assim, joga de verdade, né? E disse pra ele se virar pra me encontrar. Resultado, nunca mais pôde voltar pra jogar no videogame dele. Tá certo? Poxa. Foi sacanear um amiguinho? Pô, é sacanagem, né? Pode ir. Enfim, falando sobre algo engraçado que lembrei quando mencionaram o Carrefour, uma vez eu viajei para Alagoas passando uma semana na casa da praia de um amigo. Aí meus pais diariamente iam no Carrefour pra comprar coisas pra gente fazer na farofada. Vulgo churrasco gaúcho na praia. Pô, churrasco gaúcho na praia é tenso, hein? E olha, eu ficava na sessão de games jogando no PS2 que tinha no mostruário, naqueles CDs de teste. Fala, Dri. Não, é que eu tô pensando, gaúchos vão gauchar em qualquer lugar, né, não? Não, se ele me disser que ele tava com uma cuia de chimarrão num calor de 40 graus, eu entendo ele, porque é o que o gaúcho faz. Como tu reconhece o gaúcho na praia? É o único retardado que vai estar com uma coisa que tá, sei lá, pelando, tomando no sol, entendeu? Tipo, ah, é não. Isso. É que assim, falou da farofada, me veio uma outra imagem na cabeça, me veio... É, então, eu também. Litoral Norte de São Paulo. Bom, eu veio Tramandaí, que a galera do Sul aí que conhece Tramandaí sabe do que eu estou falando. Não, gente, bom. Ubatuba e os mineiros tudo indo lá. Enfim, deixa quieto. Bom, e eu ficava na sessão de games jogando no PS2 que tinha no Monstruário, naquele CDs de teste. Com ele eu descobri um ótimo jogo chamado Genki Dao of the Samurai, que é narrado em japonês, mas com legendas em inglês. Joguei muito aquele jogo de testes diariamente no Carrefour. Isso me levou a adquirir o jogo completo e zerá-lo umas 3 vezes no PS2 do meu primo, 2 anos depois. Meu Deus. Boa. Uma dúvida quanto ao Mook. Se você odeia macacos, por que você gosta do Monk de Rufy? Eu acho que aí houve uma confusão, porque na verdade, quem não gosta de macacos é o Rods. A historinha dele do macaco que mordeu a orelha é do Rods, não é do Mook. Acho que houve uma confusãozinha. Bom, seguindo o que apareceu em um dos e-mails, deixo aqui uma dica para vocês tentarem acertar do que estou falando. Primeira dica, 1, 2, 3. Sim, essa sequência numérica. Segunda dica, dimensão paralela. Terceira dica, minerais, tipo que pode ser encontrado em Minecraft. Depois de ouvir o cast dessa leitura, se é que ela será lida, eu passo a resposta e motivos dessas dicas. PS, selecionem o texto do e-mail e leiam novamente o início do e-mail, seus cérebros explodirão. Uau. A gente viu. A gente viu. Agradeço, André Vulgo Dex. Então, a tua dica pra gente ficou mais complexa e a gente não conseguiu... Ó, o Panda tá chutando aqui no ponto que ele acha que é Rick Martin. Mas é uma opinião do Panda, né? Então. 1, 2, 3... Maria. Pode ser. Dimensão, né? Paralela, eu tô pensando onde. Mas assim, minerais tipo que pode ser encontrado em Minecraft. Seria um diamante, por acaso? Se você for pensar. Pois. Uma dimensão paralela. Diamante. Pode ser. Menudo, sei lá. Não, tô brincando. Vamos parar de brincadeira. Muito obrigada, pessoal que mandou e-mail. Sim. E agora eu quero mandar um abraço pra quem comentou. Porque a gente teve ilustres comentadores, né? Que foi o Pikachu. O Zé Minecraft, cara, que sei lá. Butters e a incrível Marina Pantoja. Égua, não tem nenhum comentário decente aqui, é. A gente sentiu. É isso aí. A gente ficou muito chateada essa semana porque o número de downloads foi muito bom, foi maior que a média e os comentários, tipo... Gente, comentar... Pikachu. Comentar não dá trabalho, vocês vão perder 2 minutos comentando, por que vocês não vão fazer a gente feliz? Poxa vida. A gente fica triste. Aí depois vem umas dicas zoadas que ninguém entende, e é por isso, porque ninguém comenta e pra brigar com a gente mais perto. Ah. E mais uma coisa, por que o Sora tá escondido no canto? Pois é, por que o Sora está escondido no canto? Pessoas que fizeram um banner, expliquem-se. Pessoas vulgo Flávio Kiba. É, vulgo Flávio Kiba. Tinha que tirar aquele borrão verde que tá entre o Donkey Kong e o Pikachu e colocar o Sora lá. Ultimamente vocês têm estado muito nostálgicos. Por acaso seria uma epidemia de síndrome Sage? Com certeza. É, a gente tá ficando velho, né? A idade chega. Não vou chutar de novo porque eu não sou cotonorração. Então, vou continuar com o meu recorde de 0. Beijos, estou indo ver o Xiongdan Dongalice. Até mais ver. Obrigada pelo Obrigada. Seu comentário. Não, a Marina foi a única que se dispôs a comentar e a gente fica muito feliz por isso. Muito, muito feliz. Agora, eu quero falar das dicas da semana passada e da próxima semana, mas a gente, se vocês lembrarem, a gente tinha dado como dica pro podcast que saiu hoje de Clamp, sendo Olho, Pena e Primeiro de Abril. Eu acho que se vocês ouviram o podcast, talvez vocês tenham entendido um pouco, né? O olho, ele, dentro do universo da Clamp, ele sempre é tratado com uma certa importância. Tanto em Tsubasa quanto em Holic, ele tem um significado muito grande, mas não apenas nesses dois animes. Em outros animes da Clamp, o olho, ele sempre tem uma importância, ele que demonstrativo de poder, a visão pro mundo, né? A visão da alma, a janela da alma. E é sempre o elemento mais detalhado, visualmente mesmo. Os olhos são muito grandes, muito expressivos e muito cheios de detalhe. Então é bem marcante. Entre, se tu pensa naquele mangá, assim, que represente o que é mangá, né? Normalmente as pessoas têm essa visão do que a Clamp desenha, né? Daqueles olhos grandes, expressivos, sim, né? Sim. Que é uma característica muito forte. Pena, cara, pena. Tsubasa tem pena Chronicle. Em tudo que é Tsubasa. Em X tem pena, cara. A Clamp adora ter pena voando no fundo de qualquer cena, assim. Ou é pena ou é flor de cerejeira. Mas, enfim, é sempre tem, é um artigo de decoração. Eu lembro que na época do Orkut, se vocês lembram dessa época, eu fazia parte de uma comunidade que era... Quantas aves a Clamp depenou, né? Que, tipo, a gente ficava se perguntando. Faça o Peta chorar, né? Por último, 1º de abril... Porque é aniversário da Sakura Kinomoto, da Sakura Hime, do Choran de Tsubasa, do Watanuki. Até o Watanuki, né? É, 1º de abril. É uma data importante pra Clamp. Elas inserem isso nos mangás, nas obras delas. Então, essa dica. Eu acho que ela tava assim, pra quem conhece um pouco, tava fácil. O Hatake, como a gente falou, foi o Hatake que chutou God of War. Eu, particularmente, não entendi muito bem onde God of War entra com Olho, Pena e 1º de abril. Olha, por favor, explique-se. Vamos agradecer uma luz. É, então. Mas a gente teve um acertador. Foi no segundo chute, mas ele acertou que foi o Diogo, pra variar, né? Tá liderando a nossa disputa. Ele mandou assim pra gente. Olá, Diogo novamente falando. E comecei a pensar sobre as dicas do próximo podcast. Pensei muito e acho que vai ser sobre Tsubasa Reservoir Chronicle. Primeiro sobre o 1º de abril. É a data de nascimento do Choran. Na verdade, não é a data de nascimento do Choran, e sim da Sakura. Mas o Choran, como não sabia qual era o aniversário dele... A Sakura diz assim pra ele, então teu aniversário é no dia de 1º de abril junto com o meu, assim, tipo, na verdade não foi a data que ele nasceu, e sim uma data de aniversário simbólica que ele escolheu. E também do Watanuki, protagonista de Holic. Segundo olho se refere ao olho direito cego do Choran. E por fim, penas são as memórias da Sakura e também é o que move a trama. Bem, se não for Tsubasa, então vai ser sobre Clamp. E se não for sobre Iris, também não então faço ideia do que seja. Fico por aqui e até mais. Bom, ele tinha botado primeiro Tsubasa como primeira dica. Foi na trave, mas o tema era Clamp. Mas como ele chutou em seguida, ele ganha lá os 10 pontinhos, né? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse cast de Clamp. Mas agora, Adri, qual é a dica da próxima semana? A dica da próxima semana é Chuva, 1955, Tartaruga. De novo, como sempre, pensem fora da caixa. É isso aí. Tipo, não se atenham ao óbvio. E a gente vai falar no que a gente coloca umas dicas meio absurdas, mas a gente vai continuar colocando dica absurda, que é pra fazer vocês pensarem sim. É divertido, sim, vai. Sim, exatamente. Bom, é isso aí. Boa sorte. A gente se vê semana que vem. Quer dizer, eu não vou ter semana que vem, eu acho. Mas enfim, tchau, tchau. Tchau pra vocês. Beijos, até mais. Sei lá, né? Mas elas usam muito... Ah, que isso, gente? Eu tô ficando mal hoje. Que cortei todo o clima da discussão. Não. Nada. Bom, mas elas, tipo... Não, né? Eu nem sei o que eu quero falar disso. Vamos pôr o jeito, bola pra frente. Eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo, que era botar o Rhodes na chamada e falar, e não deu muito certo. Interessante. Não sabia dessas coisas. Também não. Ai, não. É por isso que é bom ter um especialista. Exatamente. Sabe? Não, especialista nada. Não, é aquela velha coisa, né? A gente tem um especialista, se tiver alguma merda sair, a culpa é dele. É qualquer coisa, foi ele que falou aí. Não, com essa história, não. Não, a gente não faz isso. Ah, isso não. A gente é legal, a gente é legal. Vou fazer. Obrigado. Vou acreditar na de vocês. O legal é que tu pode ver que todas elas são velhas, porque tipo, ela nasceu em 67. Olá, velhas não, da terceira idade. Da terceira idade. Tá inteira ainda pra terceira idade. Ou seja, da tua idade, hein? Da tua idade. Ah, sei, não chega tanto, peraí. Ainda é novinha demais, né, Seiji? É, ou seja, não pode, ou seja, ainda seria pedofilia. Que é isso? Aí, eu vi que pulou... Por algum motivo pulou a parte do Yuri e do Yaoi. Ninguém quer falar disso, não. Eu não vi essa parte na pauta, não. Tem isso. Então, que o papo tá fluindo, né? Então. Tá, vamos continuar aqui fluindo. A gente vamos depois fluindo. Fala disso. Vamos fluindo. A parte falar de hoje, talvez. Essa é a característica que é mais presente na Clamp de todos. É uma das características bem presentes. Pra sempre. Vocês juntos. Tá, vamos parar de cantar que ninguém aqui é cantor. Foi a música no fundo, por favor. Por favor, cara. Sempre tinha alguém de tiro e cosplay. Normalmente era a menina feia que. Nossa. Não. Ouçam a feia, isso aí é a grande verdade. Em qualquer lugar do Brasil, aparentemente, que aqui no Brasil. Vai ter uma tia feia, cara. E só uma coisinha. O Rhodes pediu pra avisar que ele tá vendendo o volume 1 dele de Chobits. Quem quiser mandar e-mail para ele ou adicioná-lo no Skype, no MSN. MSN não existe mais. O Mook disse que tá dando pra quem quiser. É, o Mook tá sempre dando. Entenda essa frase do jeito que quiser. Música